Projeto X Podcast. Ah, yes! Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Um Projeto X Podcast de alcunhas, um Projeto X Podcast de identidade, um Projeto X de apelidos, nicknames e zoeiras. Aê! Aê. Cotidiano! Mas é isso aí, moçada. Como a capacidade de dedução de vocês semana a semana não cai, então vocês já sabem o tema da semana, que é apelidos, nicknames e zoeiras. E hoje a gente tá aqui reunindo uma galera show de bola pra debater sobre esse assunto que rende muita risada, trauma ou não, né? Depende da pessoa, gera os dois, só que geralmente a pessoa traumatizada não é a que ri, isso eu garanto. Exato, exato. Ela pode rir talvez daqui a alguns anos, no sanatório. Não. Mas hoje eu tô aqui com uma equipe livre de alcunhas, vou abrir o cast aqui então, né? Abra-o. Porque aqui é o Rodrigo e apelido é isso aí, cara, zoeira, bully e trauma. Bem, aqui é o Ivaldo e com esse nome eu não ficaria livre de apelido, né? Você não ficaria livre da zoeira, de modo geral, né, olha cara? Aí. Aí é piada pronta já. Cara, meu pai não teve problema, chamavam ele de japa. Teu pai é um militar bolado, velho. Quem zoa um militar bolado, né, velho? Aqui é o Lucas e eu acho que eu nunca me apresentei assim. É óbvio, óbvio. É voltar às origens, né? Nunca me apresentei assim. Aqui é a Adriele e, cara, tá com uma cara de entrevista de emprego isso, você se apresentar com seu nome. Ah, aqui é a Adriele, eu me estudei em tal lugar e não sei o quê. Essa apresentação tá tão formal. Ou entrevista de emprego ou Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Não, mas depende. O que vai vir depois? Vai vir a sua... O que você vai falar do seu dia a dia? Eu vou perguntar, se você fosse um animal, qual você seria? Uma cor. Qual você seria? Um sentimento. Zubumafu. Bom, mas hoje a gente tem aqui a honra de uma visita de uma moça que veio direto do Dotinha. Então, sejam bem-vindas. Eu sou a Gislaine, não é Gislene, não é Gislane, é Gislaine. Olha só. Não é Gislaine, sei lá, qualquer outra combinação que você possa fazer aí na sua casa. E eu vou ser sincera, até hoje eu acho estranho quando eu tenho que falar o meu nome. Eu tô tão acostumada com Giza que pra mim o Gislaine é só uma coisa, tipo, não sou eu. É um eu que não existe, entendeu? Na verdade, é um eu que não sou eu. Nossa, que profundo. Essa apresentação desconcertou todo mundo. Eu concordo disso. Tá todo mundo fora do ritmo agora. Nossa, cara. Mas já que todo mundo aqui voltou à origem, prontos pra tudo mais, então vamos começar o cast de apelidos. Agora a gente pode esquecer os nomes. Voltemos ao mesmo. Agora me sinto confortável. Say my name, say my name. No one is around you. Baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You act. Mas então, moçada, antes de começar esse cast aqui, eu quero dar uma passada por cima sobre a definição de nome em si, né? Porque antes do apelido, preferencialmente, a gente tem um nome, né? A gente tem algo, não... Ninguém nasce com um apelido. Um número de série, se você for chinês, alguma coisa assim. Mas tem que ter alguma coisa. Nossos pais escolheram alguma coisa de como chamar essas pessoas. O nome é uma coisa muito legal, né? Ele identifica muito da gente, né? O nome é uma coisa legal porque não é você que se chama Ivaldo, né? Oh. Essa foi uma risada sincera, perdão. Vou ficar quieto depois dessa, viu? Mas os nomes e sobrenomes levam aquela identidade da nossa família, né? Eu sou hoje o representante dos Nunes, né? O Nunes, o Nunes, é o como eu Nunes. O definitivo. Após um vasto campeonato de todos dos Nunes, que todo mundo faltou, só foi eu. Eu fiquei conhecido como o Nunes. Mas isso é legal também, né? O nome tem uma origem, né? E pra pegar essa origem, nada mais justo do que a definição da Wikipédia, né? A Wikipédia diz o seguinte: o nome, que vem do latim nomen, cuja raiz é comum a várias outras línguas indo-europeias, como o grego. Aqui ele fala que é qualquer palavra que siga a flexão nominal, ou seja, a declinação e contraposição à flexão verbal. Meu Deus, que complexo pro Wiki, até pro Wikipedia, né? Caraca, não sei, tá profundo. Portanto, não só substantivos, mas também adjetivos e, por vezes, as formas nominais dos verbos podem ser considerados nomes. Desculpa, gente, isso é definição de nome gramático, não tem nada a ver com o que é. Qualquer nome, tipo, pode ser nome objeto, tipo, cadeira. Cadeira é um nome, é o nome de um Caraca. Objeto. Parabéns ao autor da pauta definitiva, segundo que ele pegou. Próprio. Olha, parabéns, tá perfeito. Parabéns, o cara nem leu, ele copiou e colou sem ler. A pauta modelo. Exato, não. E depois reclamam das minhas pautas. Tentando arrumar, o nome é algo que dá identidade, é uma palavra que dá identidade a algo. No nosso Exato. Caso, o nome é algo pra dar identidade a nós, seres humanos, que somos apenas pessoas, ou seres humanos, ou homem e mulher. Nós não temos distinção até receber o nome de nossos papais. Uma coisa importante do nome também é que ele que garante um pouco da nossa individualidade, né? Todos somos humanos. Isso é quase verdade. Exato. Olha, e com base nesse fato, a gente precisa de algo pra nos distinguir, além do nosso próprio material biológico, né? Que genético, olha aí. O nome acaba sendo a primeira mostra de identidade real. Com o tempo, a gente vai desenvolvendo outras formas de nos colocarmos, mas acho que o nome é a primeira manifestação de ser, sabe? Você é uma pessoa, então se você tem o seu nome, você tem o seu lugar naquele mundo, você é um indivíduo. Por isso que os nomes, muitas vezes, eram dados em homenagem a deuses, ou também tinham um significado muito grande. Por exemplo, o Rhodes é Rodrigo. Rodrigo vem do germânico, Exato. Que é famoso pela glória, olha só! Ah, olha aí! Olha aí! E o ego dele vai lá em cima. Não precisei nem dar carteirada, a Giza deu pra mim. Mas até hoje isso é muito peraí, comum. Peraí. Ivaldo significado. Eita, fazendo isso. Eu nunca parei pra fazer isso. Eu já desisti, meu nome não existe. Meu nome é inventado, não tem significado significado nenhum. Vem do Evaldo, vem do Teutônico, que é corajoso, justo para fazer a lei. Oh, a lei, olha aí. O pai do Mug acertou. O na Mug... sua cara, cabeça. Não, o pai do Mug que é o Ivaldo verdadeiro, o real Ivaldo. O Mug é um mero reflexo de um passado então. Glorioso do nome. Eu vou ter que fazer um negócio, porque a Adri, ela falou o nome dela, Adriele, cara. Adriele sempre vai me lembrar a namorada do corpo, com aquela música. De onde você acha que veio o meu nome? O bem vence o mal. Não, Giza, aí que tá, historinha. Meu nome veio dessa menina. Eu acho tão lindo. Por incrível que pareça. Aí, editor, tem que colocar, hein? Aquele, e aí vem aquele efeito do Coringa do filme Dark Knight. Here we go. Então, mas é que essa é uma historinha, talvez pra depois. Mas meu pai sempre gostou muito desses desenhos, né? Primeiro que ele já conhecia uma pessoa chamada Adriele, só que ele gostava da personagem e era meio parecida. Ah, foi ele. E aí começou, o bullying começou desde cedo, sabe? Meus próprios pais escolheram o nome zoado. Mas você tinha falado de significado de nomes? Até hoje isso é muito comum. Você vê aqueles sites de nomes pra bebês, eles têm... Pô, é isso. Isso é até uma parte importante, né? Da escolha, né? Do filho, né? Exato, da identidade. Exato. Né? Muitas vezes o nome que os pais escolhem representa alguma coisa que eles querem pros filhos, sei lá. Alguns pais dão nomes de santos pros filhos, que é um santo que representa alguma coisa, por exemplo. Famílias mais religiosas. O meu nome é de origem bíblica. A dúvida dos meus pais era entre... Era Lucas, Mateus e Marcos. Tinha que ser um evangelista. Ó! Tá dentro aí dessa. Foi essa trindade aí. Meu irmão é Vinícius por qualquer coisa. Vinícius Funk. É o que sobrou. O meu teve toda uma discussão. Meus pais sentaram durante meses pra. Filho mais velho, assim, eles gastam toda a criatividade e empenho. Aí o filho mais novo ou o filho mais velho escolhe. Eu quase escolhi, porque eu pedi Vitor, por alguma razão, por qualquer motivo. Eu pedi Vitor, mas eles colocaram Vinícius, que já era meio escolhido. Mas, ó, Adri, tem o seu nome aqui. Vem o variante do feminino Adriel, que é a Assembleia Divina. Olha só. Você está sempre pronto para se aventurar, muito cheio de energia, possui uma personalidade ativa e decisiva. Não vê graça numa vida sem desafios e por aí vai. Aspectos negativos. Cadê os aspectos negativos? Pula essa parte. Pode continuar. Não precisamos disso. Tá, a gente já vai zoar demais, Adri, nesse cast. Não, relaxa. Não precisamos de negatividade nesse cast. Mas antes, então, de chegar a fundo, o que vocês acham dos seus nomes aí? Vocês estão felizes com eles, não estão? Olha... Tirando o Mug. O meu... Não, eu tô. O Mug, ele tá tão feliz que o filho da puta feliz. Vai dar Ivaldo pro filho dele. Ivaldo Neto. Que é a perpetuação dessa cadeia, desse ciclo de ódio. Ai, Mug. Ele vai ser Ivaldo III. Você... Não, não. O Mug é um brother da informática. Ele tem que colocar Ivaldo V3. Ia ser da hora. Ô, Mug, ia ser louco, cara. Mug, não tenha filhos, por favor. Não, mas vai ser Ivaldo Neto. Olha, isso aí, Dri, isso aí não é só a sua opinião, não. Darwin Award tá indo atrás aí dessa Mug no teatro. Mas tudo bem. Eu sempre gostei do meu nome, mas eu sempre tive um problema, que até uma coisa que a Fer sempre falou, eu nunca estudei numa sala que eu era o único Lucas. Eu caí, esse 9 alguma coisa, foi a era dos Lucas. Eu estudava com sempre 4, 5, 6 Lucas diferentes. Foi, sei lá, teve uma explosão de Lucas na minha época. E sabe uma coisa maneira? Eu não sei pra vocês também, né? Vocês são todos da primeira parte do alfabeto, então eu não sei. Eu sou da galera de baixo. Isso, porque o L é na primeira parte do alfabeto. Eu sou da galera do meio. Então, a galera do meio ainda é mais tranquila. A galera de cima não sei se curtia muito ou não. É bom porque na facu você faz a chamada primeiro e vai embora. Isso, na escola tanto faz. Não, na escola era legal, porque como muita coisa era decidida por ordem de chamada, você tinha a chance de escolher as coisas primeiro, era da hora. Mas não, isso é legal, existe uma brincadeira com isso que é o seguinte, não é bom você ser o primeiro da lista, sempre fui a primeira porque da... se o professor eventualmente vai fazer uma pergunta, ele às vezes bate o olho no primeiro, e também não é bom ser fim e meio. Então se você tá entre o começo e o meio... E entre o meio e o final é o ideal pra você ficar escondido da vista do professor, meio chato. Então, isso é interessante. Isso é verdade. Mas uma coisa de ter um nome muito legal com a letra A é que as primeiras escolhas são suas. Quando você tá num aglomerado de pessoas que você não tem um quesito pra escolher, você fala, vou pela ordem alfabética. Aí o bombom vai pra quem? Vai pro Abílio? Não, vai pro Aron com dois A's. Aron. Aron com dois A's, nossa! Eu cheguei a pensar em botar, tipo, o nome de um filho meu de bateria, tipo, A. E depois alguma coisa. Outro que não deveria ter filhos, por favor. Meu Deus. Mas assim, existem nomes que a gente já sabe. Hoje é vedado a lei colocar alguns nomes. O cara que vai registrar, ele pode impedir alguns nomes, por exemplo. Harry Potter. Ah, 1, 2, 3, de Oliveira 4. Hoje você não pode. Essa brincadeira, isso existe, tá? É uma brincadeira, não sei o que, mas isso não pode. Até um nome que foi proibido por um tempo, uma época que foi proibido Xana, o nome. Por motivos óbvios. Por motivos óbvios. Né? Mas assim, apesar de ser um nome comum, se você pensar, é um nome, mas ele tomou uma derivação errada que vai trazer muitos problemas à criança no futuro, entendeu? Então existem nomes que o próprio cara que tá registrando pode falar assim, não, eu não vou colocar. E se o cara insistir, ele escolhe. Mas o quão filho da puta tem que ser um pai pra colocar um nome desse no filho, sabendo a zoeira que vai vir? Ô, Odri, BR é ruê. Você sabe disso? Mas tem limite, né? Olha, eu sei que a gente sabe, a gente acredita que a zoeira não tem limites, mas, velho, isso é um pouquinho demais. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared right to the... De perguntas a respeito de gostar do nome ou não, meu nome é meio diferente. É diferente, mas é simples de escrever, simples de lembrar, simples de falar. Então, eu gosto dele. Também por ser um dos primeiros, eu não sei, eu gosto de estar no começo da chamada e tudo mais. Eu achava legal, mas justamente por ser um nome diferente, que não é tão fácil de você ver por aí, nunca tive problemas com ele. E é bom que o seu é um nome diferente, mas e ele não causa muita confusão. Como você falou, se você falar, dificilmente a pessoa erra. Pode até a diferença dos dois L. Ou não, mas ninguém escreve meu nome errado. Já escreveram meu nome com dois L's, com Y, com dois L's, E com Y, com I no final. Um milhão de variações diferentes. As pessoas não aceitam quando uma coisa é simples, sabe? Que é o que parece. É foda. É difícil. A Giza já deve ter tido mais esse problema de Gislaine. Eu tive problema na minha sétima série que tinha o seguinte combo. Era Gislaine... Combo? Tinha um combo. Era um trio Breaker. Que era Gisele, Gislaine, Gislade... E Gislaine. Caraca! É, um time de futebol pra marcar ia ser difícil. Tetraquil! Todo mundo sempre me chamou de Giza, só que aí a Gisele decidiu que ela também queria ser Giza. E aí eu falei, aí complica, porque eu tenho meu apelido há muito tempo. Há muito tempo. Tem dois, a gente vai entrar... depois falar de apelido, mas os meus apelidos, eles vêm de longa data. E aí, ela quis ser Giza, e eu falei, gente, não, a gente quase se estopiou por causa disso. Isso é um problema, porque os apelidos que derivam diretamente do nome, como é o caso da Giza e o caso do Rod, as pessoas começam, às vezes, a querer se apossar. Já vi umas coisas meio tensas, disco. E um pequeno ambiente, ou até num ambiente chamado internet, às vezes isso dá confusão, como a Giza falou, o Rod já teve problemas com o Rod. Até pro Rods que não são O cara simplesmente não era Rodrigo, achava muito foda o apelido do Rods, falou, sou o Rods. Cara. A partir de agora, me chame Rods, né? Até quando a gente brinca no How I Met Your Mother, fala que um verdadeiro homem escolhe o próprio nome, ele escolheu Rods. Mas antes de virar o tema nome, né, o assunto nome, eu quero aqui, eu trouxe uma listinha aqui de nomes engraçados, eu acho válido, se não outro termo, a gente pegar alguns nomes aqui. O Rods, você vê que ele vem com surpresa, não está na pauta, ele vem, não. Ele traz uma parada assim, do nada. É improvisação. Pô, dinamismo, é uma surpresinha pra gente também. Eu queria começar aqui com o céu azul do Sol Poente. Nossa, que poético! Cara, nossa, que lindo! De um jeito estranho. Cara, é muito legal. Fé Lobão. Fé sobrenome Lobão. Ó, tem o Karl Marx Pacheco da Silva. Da Silva. Maneiro demais. Dinossauro Carlos da Silva. Porra! Caralho, acho justo. T-Rex. Respeitei. E esse mano aqui, ó, produto do amor da Mariana e Maribel. Quem, em sã consciência, põe no filho o nome de Adolfo Hitler de Oliveira? Puta que o pariu. Velho. Esse é o cara tipo Mug, que não sabe de onde veio e achou maneiro. Mas, ó, peraí, tem um maneiro que é Sueli Treta. É, isso, eu ia falar isso agora, cara. Eu que curto Treta. The King of Fighters. É. Bem-vindo, Viola, pro jogador. Tem um cara aqui, ó. Esse cara é maneiro, velho. É o último vaqueiro. E tem a última delícia do casal Carvalho. Não, olha, esse aqui é de respeito. Benedito Froscolo Jovino de Almeida Embaré Militão de Souza Baró de Taparica. Uhul. Não, o cara encarnou um Dom Pedro aí, né? Chevrolet da Silva Ford. Nossa. Carlos Alberto, Santíssimo Sacramento, Cantinho da Vila Alencar, da Corte Real Sampaio. Olha, caraca. Não, peraí. Deve ser, diz, um nome nobre. Flávio Cavalcante, rei da televisão. É tipo Rhodes, que é o rei dos loteadores. O rei dos loteadores. Tem um bizarro assado aqui. Óbvio que ia ter uma hipotenusa. Homem bom da cunha solta maior. São palavras aleatórias juntadas. Não. Agora, essa aqui, imagina só a índole dessa pessoa. Inocêncio, coitadinho, sossegado. Caraca. Tem uma categoria aqui só de João. João bebe água, João caixa filho, João cara de José, João coelhinho paz, João cólica. Não, João cólica é nome do bairro. Ó, o João cólica. Você vira ali na casa do João cólica. E esse outro João aqui, o João da mesma data. João de Deus, fundador do culto. João pensa bem, ó. Pensa... João sem sobrenome. E João Tcheremunga. Manolo Porras e Porras. Não, olha. Esse que o Seiji mandou, que é o Tosperi Cargueja, é homenagem à seleção Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, não, Gerson e Jairzinho. Esse maluco, amo se os pais. Ele não gostar de futebol, a vida dele vai ser um inferno. Olha aí, ó, o Enéio Suarez. Não, o Voltaire rebelado da França. Peraí. A gente parou que a Giz estudou com Highlander. Só pode haver um. Ele é o cara. Só pode haver um. Ou ia dar treta ainda. Pois é, o tio lá, o Highlander, o menino estudou comigo, acho que com 5 anos lá, quando fazia foda. Primeiro grau ainda e tal, e era por causa do filme. Caraca. Enfim, a mãe dele era tarada no Highlander. Pelo Christopher Reeve. Caraca! Não, Christopher Reeve. Ah, não, Christopher Reeve, não, qual é o nome do cara? É o Superman, caralho. Christopher Lambert. Porra, Christopher Lambert. É, eu errei o Christopher. É que são tantos nomes nesse cast que eu acabo me confundindo. Mas agora, falando sério, eu vou falar de algumas experiências que eu já tive de alunos da minha irmã. Minha irmã, ela é professora de uma escola pública de Arujá. Manda aí pra gente fechar, então. Não, enfim, eu só vou falar alguns aqui, rapidinho. Bem, um dos que eu mais sou grilado com é um garoto... Sou grato por não ter. Não, é um garoto que se chamava Comércio. Comércio, sério. Não, peraí, dois nomes? Não, é Comércio e o sobrenome dele. Tipo, mas o primeiro nome dele era Comércio, tudo junto. Nossa, isso no interior, você tem o costume de perguntar, o comércio vai estar aberto no sábado? Esse maluco ia ter a vida dele, tomou, ia ser um inferno, cara, se ele morasse numa cidade difícil. Interior. Mudador de caráter. Não, eu também tenho uma dessas. Minha mãe, também professora de ensino infantil, trabalhou muitos anos na rede pública. Ela já teve um Daniel Brad Pitt. Aí sim. Um William Axel Rose. Um David Copperfield. David, uma aluna chamada Folha. E um aluno chamado Netuno. Beleza. Esses não são beleza. Todos. Agora vai ver. Na lista da minha irmã tem mais um Acento. Acento. Ok. Tinha um João da Cu da Luz. Agora, tipo... Cara. A sua irmã viu coisas, viu, tinha velho? Ava Gina. Ava. Era Ava e Gina, tipo, um nome duplo, tá ligado? E tinha, eu acho que era um que chama Faraó, não sei das quantas. Tutankamon. Não, era um nome normal, tipo, era um Faraó, tipo, Oliveira da Silva, não lembro. É sempre assim, esse maluco, ele vai ter o sobrenome genérico, é, né? Ele vai ser o Faraó. É o Tuca. O Tuca. Tutankamon, apelido Tuca. É o Tuca. Mas pulando aí dos nomes e tal, né? A gente tem a segunda parte, né? Que é o sobrenome. Já pra mim, o significado do meu sobrenome já não é tão legal. Se Rodrigo era o glorioso, cara da glória e tudo mais, aí importantíssimo, germânico, Nunes quer só dizer peixe. Você é um cara importante entre os peixes. É o Lorde dos Peixes. Caraca, o imperador. Eu sou tipo o Aquaman daqui, projeto de podcast. Você era o imperador da água doce. O sobrenome é legal porque ele representa a sua família, né? Ou as suas famílias, né? No caso, quem tem sobrenome composto e tal. O meu caso é interessante porque eu tenho, além do... Eu tenho o Oliveira, que é um sobrenome genérico. Porque, na verdade, o Oliveira, ele não define uma família. Na verdade, o Oliveira, ele foi utilizado, no caso da minha geração, por judeus que fugiram da Europa e quando vieram pra esse lado de cá, eles adotaram nomes. Por exemplo, então todos esses nomes que são, por exemplo, Oliveira, Castanheira, todos esses sobrenomes que são nomes de árvore, por exemplo, eles são normalmente judeus que fugiram, no caso da Segunda Guerra, e adotaram esse nome pra cá. Então, por isso é um nome genérico. Eu tenho Rechedan, que eu não tenho nem ideia de qual é a origem, eu sei que é turco, mas... Ah. Vem de Pokémon. Turca? Vem de Pokémon. Isso. A lojinha está aberta? Salim! Pior que o meu avô chama Salim. Zalim? Salim. Zalim. Né? Chama, mas eu não sei qual é o sobrenome, eu não sei a origem do Rechedan. Enfim, meu sobrenome, primeiro eu tenho o Júnior, lógico, porque, tipo... Júnior é sobrenome, você tá ligado? Hã? Não, você não é da família Júnior. É, enfim. Não, eu tenho o Júnior porque, lógico, meu pai chama Ivaldo do Espírito Santo. E eu tenho o Espírito Santo. O Ivaldão. Que, e que, assim, né, muito legal, assim. Eu gosto do meu sobrenome muito. Mas, assim, a ideia do sobrenome Espírito Santo é o seguinte. Em Portugal, se o pai da criança não reconhecer a criança não ia ficar sem nome. Ele ia ficar com o sobrenome Espírito Santo. Então... como meu avô não reconheceu meu pai, ficou Valdo do Espírito Santo, entendeu? Aí vai passar. Não, mas legal, eu tenho meu sobrenome também, final é Santos também. Mas, sobrenome mas, mas eu gosto muito do meu sobrenome, ainda mais porque, tipo, é legal pensar a trajetória da minha família, porque meu pai se chama Valdo do Espírito Santo, e ele acabou se casando com a minha mãe, que é do Espírito Santo. Cara, você tem que mudar agora essa frase, e casou com a minha mãe, que é dona do Espírito Santo. Você tem que... É essa a história que você tem que contar. Muda a história agora, entendeu? Você tem que... Cara, a partir de hoje, você não pode mais contar essa história que veio do Espírito... Não, ela é dona do Espírito Santo. Não, ela não é dona. Entendeu? Meu sobrenome é Evangelista. Eu já pesquisei um pouco, não achei nada muito definido, mas, pelo que eu entendi, é um sobrenome de origem italiana, que tem... Uma das coisas que eu achei que tem origem de uma família de um certo grau de nobreza, mas eu sou de 1700 e bolinha. E eu sei que tem mais ramos da família, não é uma família única no Brasil. Mas o significado do sobrenome é aquele que traz as boas novas, como os evangelistas da Bíblia. Ah, mas legal. Não tem nada tão traz interessante. Traz as boas novas uma coisa do que... feijão por baixo. Olha, olha que contraditório, mas tudo bem. Cale-se, senhor Rechedan, cale-se. Chama ele de Xirã. Enfim, uma coisa que até me deixa um pouquinho triste é que a gente acaba perdendo informação da família. Da minha família, por parte de pai, eu só tenho informação no máximo até minha bisavó. Pouca coisa das gerações anteriores, entendeu? Eu sei que tem uma origem italiana, mas para aí o que eu sei. Sabe o legal disso, Dri? Isso vai acabar a gente perder as nossas árvores genealógicas, porque hoje a gente tem Facebook e a gente vai ligando tudo. É, então. E o meu nome do meio é Silva, como metade do Brasil, né? E é isso. Essa sou eu. Não é nada interessante, eu sei. Sem graça. Só complementando aqui, pra falar assim, por exemplo, se o meu avô tivesse reconhecido meu pai, meu sobrenome seria Otsuka. Então eu seria, tipo, Ivaldo Otsuka Jr. E você, Gisa, uma última mágoa aí com seu sobrenome ou tudo legal? A minha família não tem, não sei se tem judeu no meio, eu acho que não tem, porque na verdade eu só tenho Pereira, então meu nome é Gislaine Pereira, eu só tenho a parte do meu pai, eu não tenho Bernardino e nem Bernardes. O que é o Bernardes e o Bernardino? Seria da família da minha mãe, que são europeus. Então, legal. Tretas familiares foi mudando, né, aquele tal do cara que escreve errado, de Bernardes passou pra ser Bernardino. Olha só. Porque eu não sei, que é português, espanhol, mas por algum motivo minha mãe não colocou o nome dela. Não, e aí ficou, e eu tenho só o Pereira mesmo, que aí é índio com negro, tem umas histórias. Isso que eu ia perguntar, esse Pereira, ele é português, então? Ele é de origem lusa. Na verdade, eu acho que assim, o Pereira é do meu bisavô, que tinha o nome de Pereira, só que ele não era português, ele era negro e trabalhava em fazenda de café. Ganhou o nome do senhor. Então eu acho que ele pegou o nome do senhor. Né? E minha bisavó não tinha nome, ela era índia mesmo, gente. Índia de peito de fora, entendeu? Outro. Né? E aí ele, eu acho que acabou, quando ele casou, deu o nome pra ela. E aí ficou, e aí foi Pereira. É engraçado que o meu avô e a minha avó, eles têm... O nome dele é João e outra é Maria. E aí eles são todos, né, católicos e tal. E só que os pais, né, no caso da minha avó, não eram. Eram índio com negro, vai entender, sei lá. É isso, eu tenho só Pereira... Não me incomoda também, então... Tá de bem. Ah, importante é isso. Sou mais um Pereira na vida. E antes da gente fechar aqui esse quadro dos sobrenomes, aí eu queria dar uma menção ao Rosa. Ao Rosa. A nossa amiga aí, colega de equipe, Fernanda Fofoca, que sofre muito com o apelido dela. A gente tava conversando aqui um pouquinho durante o cast, né, sobre o apelido e tal. Ela disse, pediu pra passar o recado, ela tava escalada aqui pra falar hoje, né? E desde a apresentação do primeiro cast piloto, ela reclama do sobrenome dela, da Fofoca. Que ela tem um roteiro, não tem? Como que era? É o seguinte, o Fofonca não é um apelido, é um sobrenome. Por incrível e mais bizarro que pareça, é um sobrenome polaco, tcheco, algo tcheco, do tcheco, gênero. Tcheco. O legal é que ela não tá tcheco. Aqui, então ela não pode se defender também. Ela não pode... A gente pode inventar qualquer parada, é tcheco, ela acabou de corrigir. E aí, obviamente, a palavra fofo... Para você e digita a palavra Fofonca agora na sua mente, na sua frente, e vê a quantidade de poucas, possibilidades. De poucas que tem Fofonca. Aí começa o bullying. Vai ter música polca pra caraca. Não. As possibilidades de coisas que você pode brincar. Ela colocou alguns exemplos aqui que eu vou tomar a liberdade de pegar. Que o primeiro, por exemplo, é Fonfon, imitando um trem, uma buzina, algo do tipo. Tem Fofoca, Foca, Fofona... Do Fofona deve ser ótimo perto da época do Fofão. E por aí vai, entre outras coisas. E ela ainda diz que era pra ela ter o Ferrão, né? Que era pra ser Fernanda Ferrão Fofonca. Que ia ser um nome extremamente sonoro. Aí, ó, meio cacofônico o nome. O Seiji brincou aqui, né? O Google falaria, você quer dizer fofoca. Não, aí fica a sugestão. Se vocês encontrarem a Fer, por favor, não sejam esse cara. Não sonhe o nome dela. Não seja esse filho da puta, por favor. Imagina o futuro da criança que vai vir no relacionamento que existe, que é o Walt Disney Iwamoto Fofonca. Vai ser legal. Fala se não é bonito. É, cara, fechou. Mas fica então essa homenagem sincera, nossa amiga, colega de transmissão podcast aqui, Fernanda Fofonca. Fer, a gente te ama. Beijo. Abraço. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. Mas enfim, voltando aqui aos apelidos, né? Bom, chegou a hora da parte principal aqui do cast. O marco aqui nas nossas vidas ou não, né, galera? E o que é legal do apelido, né? O apelido, ele chega no momento que, às vezes, ele não é pra chegar. Não, ele sempre chega, sim. O apelido, a definição do apelido deveria ser assim, palavra que define maldosamente uma pessoa. O apelido dificilmente é uma coisa legal. Sim, é muito difícil. Falando um pouquinho mais bonitinho, assim, eu peguei a definição, obviamente, da Wikipédia de alcunha, que é linear, assim, com o apelido, né? A definição aqui formal de lá diz aqui que uma alcunha é uma designação não oficial criada através de um relacionamento interpessoal, geralmente informal, para identificar uma determinada pessoa, objeto ou lugar, de acordo com uma característica que se destaque positiva ou negativamente, principalmente negativamente, de forma a atribuir-lhe um valor específico. E, cara, é uma definição muito legal, porque é realmente isso, né? O apelido, né? Alcunha, ou seja lá o quê, ela vem disso, né? Ela vem de pegar uma característica que se destaca de maneira positiva ou não, ênfase no ou não de novo, e brincar com isso, né? E amaldiçoar, sei lá, travar a vida do cidadão. A alcunha, ela vem... Hoje a gente conhece a alcunha mais comumente quando a gente tem um nome e uma coisa depois que vai definir esse cara. Já dizia a regra do Seja, se reclamar o apelido pega, isso é verdade. Não, essa é a regra. Tipo, na verdade, não é sempre assim. Eu não reclamava se pegava. Mas assim, e uma coisa também, o contrário se verifica. Quando você tenta forçar um apelido a pegar, chances são de ele não aparecer, entendeu? Você não se apresenta em um lugar diferente com um apelido. Porque as pessoas não vão aceitar aquilo e vão te dar um outro apelido, vão te chamar pelo nome. É, exatamente. Porque o apelido, ele não tem que fazer sentido pra você, mas sim para o mundo. E outra coisa, ele não tem que fazer o mesmo sentido pra grupos diferentes. Você vai ser chamado por um apelido em um grupo X e por outro em um grupo Y, um terceiro grupo te chama pelo nome. Falou muito bem, Dri. É exatamente isso. Aí vai. Cada grupo tem sua mentalidade e essa mentalidade gera ou não apelidos legais. Como cada grupo é uma micro sociedade e cada micro sociedade tem os seus padrões, costumes e motivações, isso faz você se tornar algo diferente em cada uma delas, né? Exato. E outra, cada grupo tem um conjunto diferente de filhos da puta, então isso também muda. Mas com inspirações diferentes. Os filhos da puta nunca são os mesmos, né? Com as mesmas motivações. Eu separei aqui três momentos aqui, principalmente pra essa parte aqui de apelido. O primeiro momento aqui, inicial, é da gente aqui desmitificar, fazer um detonado aqui dos nossos apelidos atuais. Atuais. Tem que fazer um Mythbuster aqui no apelido e revelar todos os segredos aqui. É o Mugi que é o mais chato? Podia começar. Meu apelido normal é Mugi, ou Mugiwara. E tá aí porque é chato. Que vem... tá aí porque eu sou fanático por One Piece. Que vem do russo babaca não, master. Vamos fazer um conceito aqui. A gente tem que julgar o apelido da pessoa. Já que a gente tá em terapia grupal aqui. E outra coisa, apelido, você tem que contar a história por trás dele, porque nenhum apelido vem de graça. Então o Mugi falou que é o Mugi do One Piece. Mas quem foi o primeiro? Quem foi aquele, o bastião, aquele que apontou pra você e falou, serás Mugiwara? Mugiwara. Quem que foi esse cara? Eu vou além, cabeça. Posso explicar? Como? Não, depois. Como? Agora a gente tá fazendo a juizagem. Eu vou além, então, cabeça. Eu pergunto aqui. Mugiwara é um apelido válido? Tá na regra? Eu acho que não tá na regra porque ele gosta, de certa forma. Tá porque já tá aí há muito tempo. Eu pergunto pra Giz, então, Mugiwara define caráter? Pra quem conhece personagem, define, cara. Isso que é foda. Vou defender o Mugi. Ai, que legal. Pra quem conhece o personagem, não sei se você viu, eu elogio. É foda. Mas o pior é que Mugiwara, na verdade, é a tripulação, o chapéu e, em último caso, o capitão. Ele é conhecido por outros. Mas todos eles formam uma única coisa que tem um conceito e aí fudeu. Vai. Na verdade, essa amálgama de conceitos é que define o nosso amigo Ivaldo. Bem, explicando assim a origem do meu apelido e essas coisas, inicialmente eu era uma pessoa que entrava muito em fóruns, essas coisas. E você, normalmente, quando você entra em fóruns e essas coisas, você não coloca seu nome, você coloca como as pessoas querem que te conheçam pelo fórum. O fórum é um gerador de alcunhas, né? E como o fórum você se cadastra, não tem ninguém pra te influenciar da maneira certa. Então sai cada coisa. Sai. Então, aí eu tive outros apelidos e acabou que, tipo, meu último apelido em fórum foi Mugiwara Drunk. Olha aí. Né? É verdade, Mugi. Você era o Mugiwara Drunk, eu lembro disso. Olha aí. Cara, faz tempo, enfim. Vários lugares da vida eu usava esse apelido. Aí depois disso, o que acontece? Eu entrei pra lugares e as pessoas achavam Mugiwara Drunk muito grande. Aí, tipo, começaram a me chamar de Mugiwara. Isso é um problema. E depois disso, acharam Mugiwara muito grande. Aí começaram a me chamar de Bug. Existem apelidos que funcionam quando são grandes. Eu vou dar um exemplo pra vocês, talvez ouvindo já conheça, que é o Zabuzeta. O Zabuzeta é um apelido grande, mas que funciona. Sim. Né? Mugiwara Drunk, não. Ele já não fica sonoro e fácil de você falar. Com certa frequência. Não, sem juízo de valor nenhum. Nota pro apelido do Mugi, então, pra gente virar. Eu daria nota 7 pra Mugi. E ainda tô sendo brother. Olha, pelo conceito, eu acho que hoje, se analisar a pessoa, tá tão enraigado que não dá pra fugir mais. Eu acho que eu daria um 8 por esse 8. Ponto. Sim. Não dá mais pra fugir, sabe? Okay. Não é aquela coisa que já tá enraizada no cara. Não sai mais, de forma alguma. Daria um sólido 8 pelo mesmo motivo do cabeça. Não tem como desassociar mais. Não, eu acho que 8, 8 é justo. Então a média ficaria um 7.75, né? Porque eu dei 7. 8, arredondando 8. Não, não tem arredondar. Não é colégio. Se fosse 8. Professor da faculdade, pré-recuperação, ele não ia arredondar nada. Óbvio que não, ele ia deixar você por 0.25. E eu acho que agora o júri devia mirar a Dri. Eu acho. O meu apelido é uma versão mais curta do meu nome, eu não sei por que eu coloquei esse H. Até hoje eu não realmente... É uma boa pergunta isso. Mas ele é funcional, ele é bonito, ele é estético. É o Z do Rod. Exato, eu tenho uma parada com isso também. Além desse apelido, tem um outro que eu tenho, é um da minha faculdade. Na minha primeira semana de aula, a gente tem uma espécie de batizado, que os veteranos escolhem os bichos e dão um apelido. A maior parte deles não pega, mas tem alguns que você literalmente esquece o nome do cara e só lembra do apelido dele. O meu apelido foi um dos que pegou, que foi o apelido de Simba. Olha porque... aí! Então, tem um motivo. Por alguma razão, no dia, eu fui com uma bandana pra puxar o cabelo pra trás. Aí o pessoal falou assim, nossa, uma bandana de pirata. Começou a puxar e virou Simba e pegou. E até hoje, mesmo anotando mais nesse curso, o pessoal me chama disso. Só que aí, em vez dos sete mares, era sete matas. Também mares, por que não? Pode ser, é verdade, existe biologia no mar. Esqueci. Rods e seu conhecimento mundial. Impressionante. Rods, conhecimento geográfico, gramatical, jurídico. É impressionante, assim. Ó, galera, eu só programa, não preciso de conhecimento. Caraca, tá tudo no banco de dados. E é essencialmente isso, são os meus apelidos de agora. Mas então agora é hora de convocar o júri do apelido. O que, que vocês acham? Eu acho de Adriele pra Adri um apelido muito sincero, único e, bom, pra mim nota 9.5. Eu dou um 9.8 por causa do H. O H é toda a diferença, hein? Porque o H tem uma estética muito legal. Tem o H que é a cerejinha no bolo do Dri. Putz, não, o H faz toda a diferença. E assim, e ela acertou, porque se ela tivesse colocado, por exemplo, o Dri com Y e H, já queima, já não funciona. Entendeu? Não fica bonito visualmente. O Dri, do jeito que ela escreve limpo, eu gosto. E mais legal, perpetua o nome dela, porque tá lá ainda, né? Sim. Tem toda uma simbologia. Parabéns, parabéns. Parabéns. Obrigada, senhores. Muito obrigado. Lembra, ó, só lembrando que essa nota não julga o caráter, tá? Exato, exatamente. É o apelido. Não, eu nem vamos entrar nessa questão, eu não tô nem esperando isso. Pode passar. Eu acho que eu também, eu vou dar uma nota bem grandezinha aqui, eu acho que eu vou dar um 9.2. Ele tá magoado com o NPC. Ele tá magoado com 8, sólido 8. 7.75. O sólido tá 7.75. Você tá, agora você saiu de uma nota boa pra média. Eu fui brother com o Mug. E eu acho que agora o canhão do preconceito devia ser mirado pra um cara aqui, que não sou eu, que tá gravando. Quem será, né? É, o meu apelido, ele é bem lógico, o motivo da onde vem o cabeça. O apelido do cabeça, pra mim, é uma derrota, mas continua. É uma derrota? Caraca, eu acho. Uma coisa eu até entendo, Rod, a gente não conheceu o cabeça quando ele era pequeno. O meu apelido veio do seguinte contexto, vamos colocar assim. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara de porte atlético, né? Eu não sou um cara alto, não sou um cara muito forte. E quando eu era pequeno, eu era menor. Só que a minha cabeça era do mesmo tamanho. Por algum motivo estranho, ela cresceu muito antes do que deveria. E isso fazia um contraste absurdo. Um parto difícil, eu diria. Foi. Minha mãe foi cesárea. E isso ajudou muito nas piadas, né? Né? Isso foi algo que perpetuou. Eu não tive nenhum apelido que marcasse até o famoso cabeção, né? Foi isso. Ele se iniciou no cabeção. Por dois motivos, óbvio. Um, o tamanho da cabeça. E dois, o que fazia sucesso na época jovem era malhação. Ah, onde exato, você tinha, né, o cabeção. Então, assim, juntou as duas coisas, entendeu? E eu nunca liguei. Apesar de eu nunca levar no mal, nunca ser algo, nunca foi uma característica que eu me importei tanto, entendeu? Do que, por exemplo, o cara que é narigudo. Eu tenho um amigo que é narigudo. Você não tentava muito espremer ela no espremedor de fruta e diminuir? Fazer. Tem até as crianças que têm a rejeição, assim, né? Não, e assim, mas sabe qual era o problema? É porque eu tinha consciência e eu aceitava. Eu não, por exemplo, eu não podia usar boné tamanho único pra minha idade. Eu nunca pude. Caralho. Não, é sério. Sabe aquele boné fechado que tava na época, início dos anos 2000? Não servia na minha cabeça o tamanho da minha idade. Porque é tamanho único pra cabeças normais. O Michael Kyle, eu pra outras crianças, quando tem o bonezinho que ela põe na bola de basquete, é mais ou menos aquela parada, entendeu? Segue mais ou menos aquele esquema. Mas começou da onde, então? Foi da família? Foi dos amigos? Não, da escola? Não, foi de um bully que tentou imputar algo a mim, entendeu? Numa dessas brincadeiras, ele chamou de cabeção, eu falei, ok, sabe? E aí os amigos próximos começaram a chamar. Óbvio, tem toda a brincadeira, o tamanho da sua cabeça, não sei o que, parto normal, cesariana, não sei o que, a cabeça pesa, se vai... Não consegue fazer um quarto? É, não, uma que CDF, falavam era que eu tinha que tomar cuidado quando se eu fosse pegar qualquer coisa no chão que eu podia cair da cambalhota, entendeu? Se eu desse uma cabeçada em alguém, eu matava a pessoa, isso foram umas piadas e eu nunca liguei, eu sempre entrei nessa brincadeira, e aí era o cabeção inicialmente, e aí com o fim da malhação e talvez... Da era do cabeção? Não, após o fim dessa era e o início da era de tentar diminuir as coisas, ele foi diminuído para a cabeça, que é até mais sonoro do que cabeção, é mais curto, mais conciso. Mais cult. Mais cult, exatamente. E ele acabou ficando, e foi algo que eu adotei, assim, eu achei uma... Porque eu sempre tive a questão dos Lucas, realmente. Lucas era assim, chamavam Lucas, era 6 caras olhando pra fonte do nome. Então o cabeça, ele sempre se destacava nesse ponto. Era um apelido que eu achei ok, passei a gostar e adotar ele pra mim, né? E eu uso até hoje de forma tranquila. Ele tem um problema que a maioria dos sites e fóruns não tem cedilha. Então eu tenho que abreviar ele de maneiras que eu não gosto, tipo KBSA, e eu não gosto. Mas antes da gente dar nota, eu queria explicar por que que eu acho o apelido do Cabeça uma derrota. Uma derrota. Porque, por mais que ele realmente não ligasse com o bullying todo, que se envolvia, porque obviamente não foi com boa intenção que rolou essa nominação no nosso amigo aqui, ele deixou perpetuar uma coisa que ele podia ter evitado, entendeu? Porque apelidos são assim, eles têm, eu diria, validade, alguns apelidos. Uhum. Então, tem aquele apelido que obviamente vai se extinguir na escola, o apelido que vai acabar naquele trabalho, entendeu? E o Cabeça não, ele sofria esse bullying moderado, óbvio, uhum. Era uma brincadeira, né, com suas habilidades, mas ele adotou isso como parte dele, então ele nada mais do que assumiu a derrota e compartilhou com a outra galera, e isso é muito triste, cara, eu não sei, eu não consigo mas ficar feliz. Não é uma derrota, porque não é um problema, até porque hoje a minha cabeça é de proporções razoavelmente normais. Mas é um marco, cara, você gostava? Eu não ligava, eu nunca liguei. Você tinha orgulho do cara, você fala, caraca, se tem um apelido que eu tenho orgulho. Mas sabe qual que era a parada, Rods? É... Sempre no lugar onde eu estudei só tinha um cabeça. Sempre. Isso era um ponto. Era uma marca. Foi uma marca. Não, é verdade. Sempre é tipo Highlander. É tipo Highlander. Só pode haver um. Entendeu? Porque o problema é assim. Ele veio comigo, na verdade, porque as pessoas chamaram. Eu nunca pedi pros meus amigos pararem de chamar, mas nunca pedi pra eles chamarem. Isso foi uma coisa que foi sendo trazida. Entendeu? Começou no ensino fundamental e foi levado até o final do ensino médio. Hoje na faculdade eu não tenho, por exemplo. Eu trouxe ele pra vocês, pro mundo da internet, por ser uma forma de me diferenciar que eu gostava, mas assim, até o colégio era uma marca, sempre foi um diferencial. Eu era sempre assim, o cabeça era eu, sou eu, né, até hoje. Quando eu volto, por exemplo, para encontrar um pessoal. Ó, cabeça, ó, você falhou, você podia ter modernizado esse apelido, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, e transformar o seu apelido em algo potente, tipo KBS, ou KBZ. Olha que foda ficaria. Como que você ia me chamar? Isso é nome de boy band. É nome de boy band coreana. É nome de arma, é nome de tanque. Não, isso é nome de banda de K-pop. Desculpa. Banda de K-pop, velho. As menininhas, KBZ. Então tá bom. Notas, notas, agora eu tô bravo. pela superação do bullying, eu dou 8,5. Olha aí, olha, sólido 8,5. Pela história triste e o jeito que ele lidou com isso... Eu acho que eu dou um 9. Olha aí. Pela derrota, cabeça brother, mas pela derrota fica com um 8. O 8 triste ainda, o 8 tristinho. Caidinho assim. É o B negativo, né, cara? Ah, eu vou ficar nos 8,5. 8,5. Olha aí, dá um 8,5, dá uma média aí de um 8,5, eu acho. Tá bom, mas ó, parabéns, cabeça. Obrigado, sobreviveu. Valeu. Olha aí, sobrevivi ao canhão do... qualquer da falha. Da minha falha. E quase fechando aqui a seita do preconceito, a gente agora mira o canhão dos apelidos pra Giza. Vamos lá, Giza, defesa, tá. Se defenda. Não, nos convença, né? Nos convença, boa. Convenço vocês que eu uso meu apelido há muito tempo. Há muito, muito, muito tempo. Tipo, a long time ago. Eu vim até no DeviantArt pra ver quanto tempo eu tenho de DeviantArt, só que eu tenho. Eu uso o apelido bem mais, e aí eu me deparo que eu tenho 9 anos de DeviantArt. Ou seja, Nossa. Há 9 anos o meu apelido Olha. Existe. Na verdade, Olha. Fica fácil vocês saberem desde quando existe o meu apelido. Desde que King of Fighters com o Yori Agami estreou. Olha aí! Então, assim, o meu não, moral, apelido moral. Sempre foi Giza, né? Me comprou, e aí, droga. Eu tenho o meu por isso aí também, Giza. Eu acabei fazendo as contas aqui uns 9 anos. O meu acho que até mais, eu não lembro quando. O King of Fighters já tá o quê? Quase 15 anos, se eu não me engano. O Rods aprendeu agora 94, com o Bakuteri. 95. King of Fighters, 9-4. 9-4, 10 anos. 9-5, que veio o Yori. 9-4 não tinha o Yori. Né? Lembra? Mas 9-5 tinha o Yori. Desde 9-5, gente. Então é... Faz as contas aí, né? E aí eu tinha o Giza já. Que todo mundo chamava de Giza. Giza. Só que aí eu pulava o muro do colégio pra jogar King of Fighters. Eu sempre fui a Maria Moleque, né? Eu vim tava jogando Dota agora há pouco. Chegando na loja. Ai, e eu, cara, quando eu vi o Yori, é o personagem, todo mundo tem um personagem paixão, e o Yori é o meu personagem paixão, entendeu? Quando eu vi aquele homem ruivo gritando loucamente, falei, nossa, de perna colada, falei, já era. E aí eu... Mas bem ele, Giza, cara. Você queria que eu gostasse de quem? Da bicha do Kyo, velho? Não, né? Pelo amor de Deus. O Yori gritava o som. Ele gritava o som, a frase dele era linda. Deixa eu ver quem que tinha no KOF 95. Peraí. Tinha o Ralph Clark, eu gostava muito do Ralph também. Eu quase usei o Jones, né? Porque tem o Ralph e tem o Clark, né? E é Ralph Jones. E eu gostava muito do Ralph. Só que aí Jones era um... Né? O caminhoneiro. Caminhoneiro. Aí eu então. Também sou de uma época onde a gente tinha muito Mirk, olha lá, e fórum. Mirk. E aí você entrava pra baixar os animes no Mirk e tal. Meu e aí eu comecei. Metade da nossa, do nosso público não sabe o que é isso. Metade desse Mirk. Público agora tem tudo na mão, não sabe o que é baixar. E tá tudo. Torrent! É, a coisa deve estar fácil pra época eles, que você né? juntava com os amigos pra comprar fita, pensa. Era triste. E aí eu usei, comecei a usar Giz Yagami, comecei a usar, e aí tudo virou Giz Yagami, e aí meu DeviantArt virou Giz Yagami, então se você coloca Giz Yagami hoje, você acha, sério, eu tenho até medo às vezes, porque eu acho muita coisa, e às vezes eu vejo artes minhas mesmo. Uma pergunta, tá você... Coisas... Você usa Yagami como seu sobrenome. Como ficou quando Death Note estourou? Teve gente que tava pensando assim, ah... Aí todo mundo virou e falou assim, ah, mas é por causa do Raito. Falei, não, meu filho, pera. Falta muito pro Raito virar um Yori Yagami. Ô, Giza, eu peço perdão. Eu peço muito perdão por essa piada. É. Mas Helena, ao contrário. Ah, caralho. Não, eu sei. Ter um animal pra falar isso, né? Tinha que ter. Eu sei. Mas o que eu posso falar é que a sua inveja fica aí. Bate no ombro. Bate mais alto. Bate no sonho dele. Bate no meu foguinho mágico e derrete. Isso aí. Ai, amo. Então me virou. E eu acabei. É, eu tinha um portfólio que era com o Nick Giz Yagami. Depois eu fui mudando. Que eu falei: não, né, gente? Portfólio tal, com essas coisas não dá tanto. Tinha muita coisa. E aí, mais recentemente, eu não perdi o Giz Yagami. Mas eu ganhei a alcunha, por incrível que pareça. Por causa do coletivo, eu virei a capitã ou a pirata. E eu tenho o alguns me chamam de Capitão Giza Yagami Coyote. E esse Coyote gente, é por... Cara. Olha que nome de respeito. Coyote. Coyote. Por quê? Coyote porque eu gosto muito de lobo. Tava na época do... Aí é outro personagem que eu adorava, que era o Coyote Stark, né? Do Bleach, quando eu era viciado em Bleach. Ah, oh, meu Deus, Bleach. E depois eu parei com não isso. É, não é o Coyote do Papalégua. Também. Poxa. Porque eu amo o Coyote do Papalégua. Senão não é, porque entendeu? Senão ia ser Acme. Acme. Mas assim, eu sempre gostei, na verdade, muito do Coyote. É, quando eu narrava RPG também, eu sempre tinha um Coyote ou outro, algumas coisas desse tipo. E eu sempre gostei. E aí... Cachorro? Aí, depois de um tempo, eu participei do Conselho Steampunk e acabei montando uma pirata que chamava Lady Coyote. E tinha um coyote né? com alto meio. É, tanto é que as fotos que eu tenho lá, que tem quem tem no Facebook, tem eu de pirata lá, pá, né? Toda loucona de steampunk, é dessa Lady Coyote. Aí um amigo meu até pegou e falou assim: ah, eu vou fazer um quadrinho, você deixa eu usar? Eu falei, deixa, tranquilo, por mim, de boa. Só que aí eu fiquei, então fiquei com esses dois lados, o Lady Coyote, que na verdade é como é chamada, a Giza Yagami, entendeu? E eu sempre fui chamada de Giza Yagami, e tamo aí até hoje, Giza Yagami, a Giza Yagami na Steam, a Giza Yagami tudo que é lugar. E aí, né, ah, Death Note não é, o Yori tá sempre lá, né, e... É isso, não tem a muito Giza que... A Giza tá aparecendo mais que o Yori recentemente, de Yagami. Infelizmente. Mas vamos lá, o conselho do apelido. 10. História mais épica de todos. Isso que eu falei, cara, não tem como fugir do 10, porque são dois que estão níveis muito altos, assim. São dois construídos de uma forma legal e com... É a história. E tem vitalidade esse apelido, porque ele durou eras. Não, e a parada do Coyote, toda essa brincadeira... De coiote, de seu nome, essa nomenclatura de animais é uma coisa que é muito comum. Mano. É indígena, indígena tem bênção. Aí ganha buff. Ganha buff divino indígena no mar. Eu não manjo nada de coffee. Eu não manjo nada de coffee, mas eu dou 10 por causa do capitã. Puta que pariu. Eu acho que o voto. Eu acho que deve ser a escola do carnaval. Todas as notas no carnaval não desconta menor. Eu acho que aqui a gente devia descontar do Mug. Sempre. Mas eu dou um 10 também. Um brilhante 10. Eu vou argumentar primeiro por que eu vou dar minha nota. Que aí faz um suspense. Que mancada. Porque assim, eu acho muito legal o Giza. Porque é o caminho natural do nome. Isso, pô, parabéns à natureza, agiu e deu certo. E é melhor do que Gi, por exemplo, né? Que né? Que pô, deve ter aparecido isso. Então, nisso tá legal. O KOF eu não posso opinar porque eu não sou imparcial com o KOF. Já tá falado aqui no Projeto X várias vezes que nem é meu jogo preferido. Não. E, pô, a história do Coyote, muito maneira. Eu falei, tem parada indígena de coiotes, então tem buff. Então, pô, tem que ser 10, né? Ah! Toca aí a alegoria, porque, pô, nota 10. Nota 10! Muito legal aqui o conselho do apelido. E eu acho que é isso, né, moçada? Não. E o seu, Rods? E aí? Não, e o seu? E agora? Aquele que tanto apontou o canhão agora... agora será sabatinado por nós. É, olha aí. E o seu apelido não será perdoado. Não, mas primeiro, que o apelido Rods com Z é muito cool. É tipo Sonic Unlimited Cruise, eu sou legal. Não. Você não tem que definir se é cool, isso é com a gente. Exato. Eu quero a história. Exato, exatamente. Exatamente. Enfim, mas eu acho cool. Tá, então okay. Vamos lá, o Rods, pra quem não sabe, prazer, Rodrigo. E Rodrigo, por incrível que pareça, é um nome que tem muita variação de apelidos. Tipo, os caras conseguiram... Minha vida toda eu fui Rodrigo, ainda bem. E durante toda eu ela... Jadigão. E dentre essas altas acunhas que o nome Rodrigo pôde gerar, uma vez jogando, por limitação de nome e tal, eu tava precisando de 3 caracteres. Então, saiu só o Rod. O Rod, pô, é um... É e não é legal, é, né? Tá... Eu estudei com o Rod. Também, o apelido dele era então, Rod, com a alcunha Baitola no final. Mas, então, okay. Não fica interessante, e eu precisava de algo mais legal. Então, o que que eu decidi? Já que o Rod é o Rodrigo diminuído, o Rodrigo nerfado, falei, então, vamos fazer isso com o meu nome inteiro. Então, meu nome é Rodrigo Nunes Santos, eu peguei o nome inteiro e dei um IR. Bum! Aí ficou Rod S. Ele escreveu no TXT, Rodrigo Nunes, com o quê? Qual que é o outro? Santos. Aí ele meteu um IR, ótimo, qualidade Boom. Ótimo. E ficou o S ali, ficou Rod S, porque foi o mais harmônico que eu consegui. Aí, tipo, ficou o S, tipo, por que que se mudou então, pro Z? O S durou alguns verões, talvez uns dois, talvez um só, eu não lembro ao certo hoje. Mas o S em si é comum, é normal, mas ainda eu olhava pro S e falei, pô, tá legal, eu mato o pessoal no CS, mas ainda mas tá faltando alguma coisa. Falta algo, né? Falta alguma coisa. E aí eu fiz um benchmarking no meu nick e comecei a analisar o ponto de imperfeição nele. Falei, pô, alguém tá falhando. E aí eu analisei o R e falei, pô, R é maneiro, né? O O vem depois do R. Aí o R é maneiro, imagino, então o também o é legal. Semanas analisando num quadro, cara, tipo, no mural do quarto dele as letras, cara, eu fiquei separadas com anotações. Eu fiquei com não, post-it pra todo lado, né? Não, e eu cheguei por mim nesse Rods, entendeu? Porque depois eu vou falar, óbvio, né? E aí eu analisei o O, pulei pro D. Pô, o D é uma letra legal, né? O D tem D de 10, olha, sem querer influenciar a nota. E aí eu olhei pro S e falei, pô, é só um S. Aí eu olhei pra cima, olhei pros meus amigos latinos. Uhum. E o Z é mais sonoro, Sanchez, Rodrigues. Sanchez não tem Soares. S, não tem Z, tá? É com S. Acaba com Z, pode ser com Z também. No final. Fica mais maneiro com o Z. E aí eu pensei, pô, vamos modernizar. O Z é o final, né? É o último. É o que encerra. Pô, aí, cabeça. Exato. Então, é isso, cara. É o Rodrigo compilado com o Z do final e com toda uma marotagem radical do Nescau Cereal. Então fica bem legal. Eu não sei mais o que defender. Eu gosto muito do meu apelido Rods, assim. Mas não é que depois de todo esse estudo eu descobri que não sou eu que cheguei nisso. É isso que eu ia falar. Não, roubaram de você. Não, mas ele não foi o primeiro Rods com Z, obviamente não, que ele não foi. Já tinha outro. E eu, inclusive, eu compito com o Rodolfos também. Que sabe lá por qualquer... quê. Qualquer. É verdade, é verdade. Mas, porque R-O-D, né? O Rods pra mim é bem único e cabe bem com a minha personalidade, combina bastante e acho que é isso aí, moçada. Eu não sei, mas não posso mais falar olha, nada. Eu quero argumentar aqui e tentar convencer os outros júris. Ao júri? Os outros jurados, no caso, que é o seguinte: o apelido do Rods foi o único aqui que não sofreu intervenção externa. Eu acho que perde pontos. Porque o apelido... Eu concordo exatamente. O apelido, ele não, mas precisa do... Não, Rod, perdão, você perdão. Já deu sua opinião, agora é com a gente. Meus amigos não, aprovaram. Ó, meus amigos seguinte, aprovaram. Cabeça, falar um pouquinho. Ele não teve nenhuma influência externa, nem referência a algo que possa atuar na personalidade dele. Eu sou minha personalidade. Não. Olha, você pega o Simba da Dri, olha aí, a bandana que significa o pirata, a Giza Coyote liberdade. King of Fighters, para... Entendeu? Capitã. É verdade. Você vê que falta. O seu apelido, ele pode ser realmente, ele esteticamente é legal. Eu concordo, eu não duvido disso. Mas foi uma coisa que veio de você e nada mais. Não teve nada alheio. A sua pessoa. O apelido, ele depende de outras pessoas, de uma pluralidade. O Rods foi uma análise ou uma referência. Uma conclusão sua apenas, infelizmente. Exato. Foi. Entendeu? Foi. Então eu acho que perde pontos. Eu dou um 6. Com certeza. Porque acima da média, passa de ano. Mas caraca. Não é o... Não, o 6,5, vai, porque o Rods é esteticamente legal. Eu dou um 6,5. Eu daria um 6 também, mas como eu tô magoado, eu vou dar um 5,3. Caraca, me debulharam. Eu vou dar um 7 por todo o brainstorming necessário pra chegar a esse resultado e toda essa história de superação que você acabou de nos contar. Você tem espaço. O legal é que o Rods, eu tenho certeza que o Rods, ele demorou mais tempo contando essa história do que decidindo trocar o S por Z. Não, pô, demorou mesmo, não brinquei, demorou pra caraca. Não, ok, mas sei lá, que foi um dia que você olhou, puta, vou colocar um Z, e foi. Você não teve, puta, eu vou tirar esse S, porque ele não tá batendo, não tá maneiro. Na verdade, foi um brother meu que chegou e falou, ó, bota um Z. Não vem colocar coisa externa agora não. Agora que o argumento foi plantado, você já contou sua primeira história. Você falhou, se mentiu, mas falhou. Mas eu não disse que a análise foi sozinha. Não. Giza, sua nota demais. Pra gente fechar. É, a minha nota vai ser 8. Triste. Pelo seguinte, a gente começou falando que... Eu vou falar por quê. Desconta a nota da Giza. Não. É que assim, a gente acabou de falar que apelido é difícil, não dá certo quando você tenta impor. E o Rods impôs o dele e deu mas certo. Mas o dele é comum. Rods não é algo, ele não inventou comum, o Rods. É comum, mas ele conseguiu fazer pegar. E geralmente apelido, não, você coloca e tal, você tem essa coisa externa. Quando você cria, não vai a mesma coisa, entendeu? Mas, ô Giza, quando você apresenta alguma coisa à internet, vamos colocar assim, a internet aceita, ela não sabe do histórico, entendeu? Se ele quisesse ter colocado o apelido dele de Zangief, rolaria! Entendeu? A gente não saberia o porquê, mas a internet aceita. A internet não tem esse juízo de valor que a sociedade tem, como nos nossos casos. Então eu acho que perde pontos aí um pouquinho, mas aceita a sua nota, apesar de não concordar. Ah, mas ainda tá tão alto, gente. Tem 8, deixa. O 8, deixa, atirou. Farejo tristeza nessas notas e mágoa. Então eu tô de boa. Média do Rod 16.7, passou de ano com 0.7 aí. 07 de sobra. O futuro aguarda todos vocês. Abraço. Como é que é o Rods? Aquela, cadê a montagem do Vai Ter Volta? Vai Ter Volta. Irá Ter Volta. É com o óculos do Kamina. Isso, Irá Ter Volta. Mas é isso aí. Bom, eu vou também abrir um espaço aqui pro ouvinte. É, falar do apelido dele, né? A gente vê tantas pessoas chegando, algumas já se identificaram, outras não. Esse é o momento, galera, de fazer a diferença. Então, os comentários estão aí pra isso. A gente pode julgar ou não, seria interessante. Sorry for party rockin'. E um outro momento legal aí dos apelidos, coisa legal, é agora, óbvio, a gente fez essa brincadeira aí do quadro do julgamento final, que nem sempre foi imparcial ou não. E também falar aí dos decorreres, né? Porque ninguém vive com apenas um apelido. E os presentes aqui tiveram vários aí, né? Eu mesmo vou abrir assim, começando com o próprio nome Rodrigo, né? Porque o apelido vem disso. O apelido natural é, se não, a abstração do nome, né? Você tirar algo e diminuir ele pra de forma a ficar mais agradável e prático, ou a própria preguiça humana, falando de maneira mais simplória aí, que gera esse tipo de coisa. Assim. E é até legal, assim, eu tenho um brother das antigas mesmo. O apelido dele, ele era palmeirense, né? Em uma época ele foi jogar bola. E como ele foi com o cabelo arrepiado, a galera chamou de periquito. Só que... tudo bem, durou, deu uma piadinha e tal, rolou. Só que aí que a gente prova que a humanidade é preguiçosa, porque logo em seguida o periquito virou perique, porque a galera tem preguiça. E aí com o tempo, com uns meses assim, o perique diminuiu pra peri e hoje tá arrumando pra só P. P. Apenas P. Abraço aí, peri. Puta, mas brother, é o... a ordem natural das coisas, né? Justamente porque tem que ser coisas que possam ser faladas rápido e tudo mais. O Rods, ele contou uma história que é interessante. Eu tinha um amigo que o nome dele era Thiago, né? Thiago com TH. E um dia, por uma pronúncia de uma pessoa que tinha alguns problemas na forma de articular, saiu Thiago. Thiago. E aí ele virou Thiago por um tempo. Esse apelido, obviamente, foi encurtado para Xixi. Obviamente, né? Porque, como o Rods falou, os limites do ser humano. Da, e aí, depois, ele acabou virando apenas... aí ele virou Xir, porque, por um motivo bizarro, o meu colégio teve uma época de colocar o R no final de todos... ou R no meio de qualquer apelido, por causa de um cara que era... ele puxava muito R. Ele é... isso porque eu tô falando de Taubaté, que é uma cidade do interior. Você imagina um cara que puxa o R na cidade do interior. Então todos os apelidos ganharam. Aí, cabeça, olha aí sua nota errada. O R é maneiro. Isso, porque o meu apelido era Cabeça. Eles colocavam um R. Cabeça. Então, sabe? Coloca um R em qualquer lugar. O R, cara, é uma letra tão... Eu gosto, eu não sei se é por causa do meu nome, mas eu acho a letra R tão legal no alfabeto, cara. Acho que é a letra mais legal do alfabeto. Não, e aí, esse xixi acabou virando Xir, mas que não pegou e acabou virando Xirzinho. Hoje, o apelido atual dele até hoje é Xirzinho, de Thiago. Ai, que meigo. Muito meigo, ele adorou. Ele deve ter ficado feliz pra caralho, né? O xixi durou bastante tempo, e até alguns professores assumiram o xixi. É a preguiça, o ser humano, ele vai encurtando as coisas por preguiça, né, obviamente. E voltando ao nome, Rodrigo, mas, e aí, tem muita variação, Rodrigo, mesmo. Eu, pô, já passei pro Rô. Cara, Rô é mancada. Porque Rô é muito feminino, na minha opinião. Não, e tem o Papai Noel, Rô, Rô, Rô. Já teve o Digão, Diguinho. Digão, porque... abraço pro Digão, do Renegado. Aí teve as variações, já passei por Drigo, obviamente, por meninas, ainda bem. E Drigo. Teve o Di. Di. Porque a pessoa abstraiu o R, apesar do R ser legal. E teve essas variações. Eu acho o nome muito dinâmico, eu gosto bastante disso. Mas além disso, cara, tem os apelidos de escola. Esse sim, agora é hora de falar do tal. Não são maneiros. Mas antes disso, eu vou deixar a galera falar os apelidos deles. O meu nunca tiveram tantas variações, né? Além do Lu, o básico, que é... Pô, a gente tá fazendo um detonado dos nossos cinco nomes, né? Todo mundo que entender nossos cinco nomes vai ficar muito triste. Eu queria ter tido um representante. Infelizmente, o Lu não é tão legal, não pega. Por um pequeno e breve período, foi Luke, que eu gostei bastante. Eu gostava da sonorização, mas não durou, porque foi uma pessoa só que me chamava e ela mudou de escola. Foi uma pena, porque era um apelido legal e só, não tem tantas variações. O Lucas são cinco letras, apesar do Rodrigo, que não tem muito mais que ter tantas variações, mas... E Lulu? Lulu, já te chamou de Lulu? Não, pior que não. Não, Lulu já é sacanagem. Mas, o Lulu então, eu já não gosto. Mas aí que mora o perigo. Não, mas assim, nunca chamaram também Lulu, não. E Tubi. Ainda bem. Né? Mas... Tubi, Tinder. Toda essa parada. Mas nunca foi algo com muitas variações. Bem, eu acho que se você parar pra pensar nos primórdios, assim, da minha vida, meu primeiro apelido foi diretamente de casa, que foi... Dura de até hoje, né? E dura até hoje. Que foi graças ao meu pai se chama Ivaldo, então ficaria estranho eles me chamarem de Ivaldo, porque ia chamar, tipo, duas pessoas ao mesmo tempo. Então veio o grande apelido Dinho, de Ivaldinho. Dinho Ouro Preto, 17 anos. É a diminuição bonita. De casa. É a diminuição e o diminutivo da diminuição. Na verdade, é o diminutivo do diminutivo, não é diminutivo da diminuição, mas tudo bem. Isso é uma categoria à parte também, que são os apelidos de tias e mamães. então, aí, tipo, na minha família inteira, eu sou Dinho. Mas, e Júnior? Não, nunca teve. Caraca, o Júnior, ele é muito comum. Assim, o cara ser dentro da família conhecido como Júnior apenas, né? Ou Juninho, dependendo. Até o seu caso, pode ser Juninho. Mas enfim, nunca teve. Aí o que acontece? Eu fui pra escola. E cara, na escola tem crianças. E crianças, elas não são boazinhas. São demônio. Não, falando sinceridade, eu acho que eu não tive nenhum apelido, não sei como, na escola... Até a sexta série. Não sei como, as pessoas me chamavam de Ivaldo, as crianças me chamavam de Ivaldo. Mas da sexta série em diante, eu convivi com apelidos para o resto da minha vida. Muitos eu não, nem lembro agora, porque, enfim, não pegaram tanto. Assim. Ou ele não quer contar. Não. Mas os que mais me pegaram, assim, teve uma época que me chamavam de Vegeta, porque Dragon Ball tava em alta. Você era e, tipo, textudo, cara? Não, eu tinha, é que hoje eu raspo, gente. Eu tinha um brother que a gente chamava de Vegeta, mas eu não queria, ai, tinha as entradas. Não, é que hoje eu raspo, mas se eu deixar, eu fico com as entradas, entendeu? Mas eu tiro elas hoje, então, justamente por causa disso. Enfim, aí tipo, eu tinha esse apelido, porque Dragon Ball tava em alta e eu tinha a entradinha. Pô, lá, né? Tipo, entradinha. Ok. Aí tipo... Foi um apelido que, tipo, pra mim, tipo, ok. Eu nunca reclamei de apelido, na verdade. Nunca. Também no Fundamental me chamaram uma vez, ficou um bom tempinho, assim, de bolinho de arroz. Porque eu tava começando a... puta merda, Mug. Cara, guarda essa informação que vocês vão zoar depois, mas vai, continua. Não, mas é que tinha aquela música, eu sou um bolinho de arroz. O Ivaldo é um bolinho de arroz. Seus bracinhos nasceram bem depois. Ah, suas perninhas estão para nascer. Enfim, aí ficou um tempinho o bolinho de arroz. Eu gostava, eu achava gostoso. Tipo, pra mim, eu gostava de comer arroz, sim. Então, tipo, okay. Nunca tive problema. Mas, tipo, inocente criança, enfim. Uhum. Quando eu saí do fundamental e fui pro ensino médio, eu saí da escola que eu tava no fundamental. Então a grande maioria que me chamava de Valdo morreu. As pessoas tipo, fui pra um morreram. Outro lugar. Morreu. As pessoas morreram. Teve um problema. Caraca. A gente teve um problema de peste negra aqui em Guarulhos. Não bulinem o Mug. Pai dele é da população de Guarulhos. Caralho, né? É igual a história do mexilhão feio, sabe? Que ele era tão feio que todo mundo morreu. Caraca. E morreu. E morreu. Tão feio, tão feio que morreu. E só. Enfim, não, mas em suma, tipo, as pessoas que eu conhecia não estavam mais comigo. Então ninguém me chamava, tipo, ninguém me conhecia. E quando eu entrei nesse colegial, as pessoas ainda mais não eram tão, tipo, crianças ainda eram mais malvadas quando estão na adolescência, entendeu? Enfim, aí o que acontece? Um que ficou muito tempo comigo foi o seguinte. Quando eu entrei no colegial e falei meu nome pra, tipo, duas pessoas, essas duas pessoas ficaram bem amigas minhas, mas, tipo, eles falaram, puta, Ivaldo. Cara, lembra muito Etevaldo. Cara, porra, lembra muito Etevaldo, Etevaldo, Etevaldo. Aí, beleza. Só que, eis o problema. As pessoas gostam de diminuir. Aí ficou o quê? Etebilu? Etebilu. Não, ET. ET. ET. Caraca, aí vem, qual que era aquele do ET que era o programa do SBT? Era o ET e o... Rodolfo. Caraca, o ET era o maluquinho lá, o... Caraca. Todo feio. Caramba, cara, você passou. Não, embora eu convivi, eu acho que com não tem nenhum apelido que venha de outro planeta que seja bom. Sejamos francos. Eu acho que eu convivi com esse apelido por uns 3 anos, assim. ET. Tinha um pessoal da praia que me chamava de paulista... Óbvio, enfim, não tem muito como não fazer isso, que era praia, ainda era em Espírito Santo. Então. Uhum. Os mais importantes foram esses. Depois eu fui pra internet. Ah, a internet. Ah, a internet. Ah, bem-vindo à internet, serei seu guia. É, enfim. Antes de eu ter meu apelido de fórum, Mugiwara, Drunk, eu tinha um outro apelido. Ah. Uma outra fala, assim, que era por causa que eu gostava muito de... Final Fantasy VII. E do Final Fantasy VII, eu gostava muito de um personagem específico. Então, eu comecei a criar minhas contas em fóruns como Vincent Valentine. Eu queria falar Chocobo, mas eu não sei se ele é do certo. Sephorite. Eu não joguei nenhum Final Fantasy. Sephorite era a... Mas aí eu comecei com esse apelido, mas ele também não durou muito tempo. Acho que ele demorou um aninho. Aí eu comecei, tipo, a assistir loucamente One Piece. E aqui pra estamos. Frente. E esse sou eu. Essa é a frase do cast, e esse sou eu. Eu vou deixar alguma das meninas falar antes de eu falar das minhas vezes de infância pra ficar menos pesado. Pra mim, a minha infância foi marcada por apelidos que equivaliam a bullying puro. Ah, sim. Não, sério, eu era típica pamonha no meu ensino fundamental. Sabe aquela gordinha chorona que todo mundo usou porque é o padrão de folk que se faz no lugar? Então, era eu. Dri, é por isso que você é assim hoje? Foi a sociedade que te afligiu e você agora rejeita ela e seus moldes mais aceitos? E aí você, tudo isso que a gente sempre aponta aqui de forma pejorativa? É bem possível que seja, cabeça. Caramba. Eu tô devolvendo pra sociedade o que ela e pessoas como isso. Você fizeram comigo. Isso, ela desconta no yaoi, ela desconta no... No feijão. Porque o feijão é a sociedade, ela tá com arroz, que é a montanha. Ela quer a anarquia, ela quer essa mistureba, essa coisa maluca sem ordem. Ela quer o caos na sociedade que tanto a rejeitou e a rotulou quando ela era pequena. Olha que profundo, gente. Exato. Caramba. Dá pra... Enfim, pode continuar, vamos por seguir. Favor, por favor. E sério, pessoas me zoavam muito e na época eu não era de levar, eu não levava muito na brincadeira a maior parte dos apelidos. Aí teve uma época, por exemplo, que eu acabei cortando meu cabelo de um jeito meio errado. Aí eu ganhei o apelido carinhoso de Moita Black Power. Nossa. Meu Deus! Eu não entendi por que até hoje, mas ok. Alguém achou que dava certo. Mas eram mais esses, o pessoal zoava, tinha uns apelidos que sim, zoavam um pouco meu peso, minha aparência... Tanto é que certos apelidos, até hoje, eu não acho que sejam muito legais em relação a mim. São alguns que eu realmente apelo até hoje, que são justamente esses, de aparência e tudo mais. Porque não é da conta de ninguém também, vai. Mas justo. Era mais isso. Tinha em casa, até hoje, me chamam de Didi, por alguma razão. Meu pai me chama disso. Ô, Didi! Eu sabia que alguém ia vir com isso. Ô, Didi! Ô, Didi! A hora que vocês terminarem, vocês me avisam, ok? E... Desculpa. Mas é essencialmente isso. Eu não sou tão fã da maior parte dos apelidos que eu tive, porque realmente eles não surgiram de contextos muito legais e eu não levava muito na esportiva também. Mas... Ah, Odri, mas olha só, depois você foi agraciada com o Simba. Então, esse foi tipo o primeiro apelido que eu pensei assim, nossa, que legal. foi, tá vendo? Não foi um apelido que ofendeu, não foi um apelido que eu achei realmente bacana esse. Não, e é muito maneiro, pô. Muito, muito. Então, eu não tenho muito do que reclamar hoje em dia, mas... Temos mas duas é piratas coisa. Aqui, né? Mas é o que a gente fala sobre apelidos, é... Três. Duas piratas e um mais ou menos. Ah, mais é, ou e menos. Um Bowser. Tem um bug aí, né? É. Não pode esquecer do menino. Mas uma coisa legal, assim, importante que a gente não falou, óbvio, a gente fez todo esse cast tom de brincadeira, né, brinca, fala assim, mas a gente acabou não entrando muito nesse assunto que é, pô, mega importante, que é o bullying também, né? Exato. O bullying, ele dá toda uma outra discussão pra um outro cast aí gigante, né, mais profundo e tal, mas infelizmente realmente acontece, assim, pelo apelido sair mais fácil quando você quer pegar uma característica negativa, né, porque é mais divertido, entre aspas, né, criticar uma pessoa do que elogiar. Né? Não marca você elogiar uma pessoa, não é engraçado pra todo mundo. Existe muito incentivo do bullying, né? Do apelido pejorativo. E isso é algo assim absurdo. Óbvio, infelizmente aí a galera que já tá escutando provavelmente também já passou dessa fase e tal, mas às vezes é legal passar a instrução pra não ir pra frente, né? Embora crianças, né? Adolescentes sempre vão ser adolescentes e ter esse tipo de atitude negativa que infelizmente é meio que natural por causa da falta de maturidade, né, delas. Cabe descontar por diversos fatores em outra pessoa que vai agravando, e é muito chato isso, né? É uma coisa assim, eu achei até legal fazer esse gancho e puxar esse nosso posicionamento contra isso, que, pô, é um negócio mega chato, assim, né? Você tem como perceber se a pessoa não tá curtindo, você tem como perceber se a pessoa tá realmente se ofendendo, porque, não, gente, acontece, entendeu? Exato. Às vezes pode parecer uma coisa de boa pra você, mas pode tocar em algo da pessoa que não faz ela feliz. Exatamente. Então, pensar. E assim, eu falei de criança, adolescente, mas o bullying existe também para adultos, né? No ambiente de trabalho, numa faculdade aí de semi-adultos, eu diria. Quase lá, né? Mas quase lá. É, quase lá. Ênfase em semi. Antes da Giza puxar as histórias dela na internet, eu vou puxar a minha da vida real também. Porque eu sou um cara meio confuso aí nas zoeiras e tudo que rolou aí. E eu já passei por diversos apelidos, assim, seja na família, essas variações de Rodrigo, né? Eu lembro muito na escola, assim, a escola normal até a quarta série, assim, quarta, quinta, sexta série, até eu acho que o ensino básico, assim, pra mim foi bem tranquilo, na parte da escola normal, né? Estudava com a galera tranquila, sempre fui amigão de todo mundo, então nunca zoei ninguém, mas também nunca fui zoado, então eu acabei nunca tomando nenhum apelido pejorativo, eu sempre fui o Rodrigo só. Agora, caraca, falta vivência pra você, Rô. Foi, eu era carismático, não sei. Faltava algo. Menos. Ou eu era totalmente descarismático, né? Não tinha nada pra zoar. Aí ficava chato. Você era o cara total comum, né? Pô, o que aquele cara tem? Nada. Nada, ele é comum. Ele é comum. Mas não era tão comum, né, cabeça? Porque isso foi na escola é normal. Quando eu fui pra escola especial. Aí foi diferente. Eu sempre intercalei escola normal com cursos, né? Estudava praticamente período integral até antes de fazer um curso técnico. E nesses cursos aí profissionalizantes, né? Nessa escola que eu fazia mesmo, era uma turma mesmo, né? Só de. No caso, a turma era só de homens, né? Pô, obviamente a gente zoava todas as aulas, muitas coisas. Eu sempre, pelo menos até a sétima, oitava série, eu sempre fui baixinho, assim, comparado com a galera, depois que teve a idade do Chirão, né? É um apelido que a galera me chamou uma época, marcou bastante. Assim, fiquei anos, né, nessa escola, né? Fiquei 6 anos nessa escola entre curso profissionalizante e técnica. E foi um apelido que ficou lá bastante, lá. Vocês vão dar muito risada agora. Eu acho que eu já ouvi esse. Bug, que é o feijão. Puta que merda. Não viram? Eu tava achando que era outro. Puta. Não, na verdade começou com feijãozinho, né? Que era baixinho. Só que aí quando eu fui pro técnico virou feijão. Feijão, porque você cresceu, você subiu. Você cresceu. Evoluiu. Né? Digi evolui. Você deveria ter virado pé de feijão. Caraca. Você devia de vagem para feijão, mas tudo bem, não vou discutir talvez, a biologia. Talvez, é a forma data, a forma perfeita lá, que eu não sei as alcunhas do Digimon. Mas foi um apelido. Não é normal, não é legal, não é impressionante, mas é comum. Aí, feijão. Embora. Adri colocaria você por baixo. What? Então, esses apelidos alimentícios abrem um leque de piadas de mau gosto que não é legal. Quem que almoçou feijão ontem, né? E durante essa longa jornada da vida, a gente teve uns outros apelidos, assim, né? Que vai levando. E tem os apelidos de jogos, né? Que a gente também acabou aqui não focando tanto, né? Porque a vida na internet e a vida nos jogos também é bastante frequente. Então, todo mundo já passou por nicks e subnicks. Então, pô, eu já brinquei como... O primeiro nick de CFs que eu tive foi Al Capone, por causa da música do Hal Seixas. Caraca! Nada a ver com a origem original. Agora que eu tô lembrando, meus nicks foram sempre retardados, que eu usava um no fanfiction, mas ah, nem lembro dele. Mas eu lembro que quando eu ainda usava o Fórum Cifra Clube, eu usava Horcruxes. E por anos, as pessoas... Não, eu não tinha o que colocar, ah, eu tava naquela inspiração é do sexto livro do Harry Potter. Assim. Não, não é tão antigo. É. Mas é uma coisa que desde essa época, até hoje, das poucas vezes que eu volto lá, ainda tem gente perguntando assim, que não se toca... Que é uma menina falando e fica, entendeu? As pessoas não assumem que é uma menina e já vão tratando como se fosse um cara e tudo mais. Bro. Virou até uma época. Teve uma época que isso era até meio que uma piadinha lá, mas. A gente nem lembra, a galera nem lembra mais quem é quem lá. Sem noção. Como... Um apelido meu de CS era UnderBK. UnderBK. Eu acho que nicknames e apelidos, eles geram toda uma gama aí de apelidos cibernéticos que caberia pra um outro cast. Sim, sim. Muito maneiro, sim. Por sinal. E a gente, pô, figura, deixaria pra figura, próxima. Né? Eu acho... Segura esse sentimento aí, que nem a gente já brincou. Segura esse sentimento. Que vai ser legal. Aguarde com assim. Mas e pra fechar aí, Giz, você, tem alguma menção honrosa aí aos apelidos da vida? Até que eu não tive muita coisa, assim, porque durante todo o tempo eu era Giza. Quando a gente teve aquele combo de Gizas... Aí decidiu-se pelo mais forte e eu ganhei o direito de ser a Giza. A Giza. Eu imagino que deve ter rolado uma parada meio Jogos Vorazes. Toca aí, gente. Porque você brigou pelo seu nick que nem eu. Eu briguei com todos os Nunes, só que eles faltaram. Você brigou com as Gizas na sua escola e foram ganhou. Foram quatro Gizas num ringue. A última de pé leva. Eu briguei e falei, não, velho. Fiquei com Giza e tal, então durante muito tempo foi Giza. Na verdade, eu tive uma variação. Do meu nome, uma ou duas, se eu não me engano, que foram em duas épocas da minha vida. A primeira é quando eu comecei a frequentar a Gibiteca de Santos e de São Vicente, que eu comecei a ler quadrinho pra caramba, a gente fazia aula meio que de desenho, de roteiro por lá, também ajudava na Gibiteca. E aí, como é Lane, e tinha a Lois, Lane, olha aí. Então eles me chamavam às vezes de Lane ou de Lois Lane. Olha aí. Né? Com isso, mas aí era um pessoal da Gibiteca que fazia isso bastante, galera, que chegava, né? Lá, lia gibi, depois ia comer sanduba na orla da praia lá. Olha que legal. E aí, foi uma época bem legal, assim. Então, sempre tinha Lane e tal, não sei o quê. Tinha gente que chegava assim e falava, cadê o Clark? O que Clark, velho? Tipo, ficava... Saca, eu não tava nem namorando Clark, na época. Clark do King of Fighters, olha aí. Procurando o seu quarto. Tudo ligado. E depois que eu... Na verdade, quando eu comecei a... Um pouco antes ainda de ganhar o Lane, já tinham me chamado uma vez de samurai. Por causa que eu jogo um RPG que hoje até narro pros meninos. Tem uma turma que eu narro B e tudo mais. Que é de Legends of the Five Rings, que é ambientada todo no Oriente e tal. Então sempre me chamava, o pessoal da minha mesa me chamava Bushido disso. Bushido e espadinha, de... maneiro. Aí eu tinha mesa de as mágicas, a Criamon, ou a minha Criamon, que é uma outra pira de RPG. Mas foi em períodos pequenos, assim, não foi nada, mas enquanto estava rolando isso. Nossa, você falando de Japão, Giza, perdão cortar você, mas eu lembrei que foi até bom. Japãozinho. Falando em Japãozinho. Foi até bom, a gente acabou, o Panda não gravou, porque o Panda, obviamente, todo mundo já sabe, ele tem origem japonesa. E todo nome japonês, tipo, é gigante a origem. Tem, tipo, toda uma história, não é? Não, e o pior é que o Panda é japonês, mas o Panda animal é chinês, então tá tudo errado. Tudo mas... confuso, tudo confuso. Tá tudo errado. Tudo confuso. Voltemos à realidade. De apelido, depois, muito tempo que eu usei, foi Malkavion, que é também de RPG, que aí foi quando eu narrei By Night e tal, que aí todo mundo me chamava de Malkavion. Mas era sempre assim, Gizegami é Malkavion, sabe? Tipo, Gizegami é samurai. Eu nunca perdi o meu Gizegami. Ah, olha aí. Então, sempre teve esse negócio de ser um Malkavion dentro do meu. Tanto foi isso do meu que zerou a hora da nota lá, porque é um negócio sólido e consistente. Ninguém tem coragem de mexer. E aí ficou, assim, acho que o único que mudaram mesmo foi esse de Lane e não mais, assim, foi um período pequeno. Mesmo depois, daí veio o Coyote, aí tem pessoal do trabalho que chama de Gi, né, tipo, ah, Gi. Mas é aquela coisa do trabalho de, tá, não tem tá a intimidade bom. Do Giz, aí eu até prefiro que não deixa eles com o Gi pra lá e eu com o Giza pra cá, então... Não, e sabe o que é importante? É importante separar os apelidos também, porque tem certos tipos de pessoas que não podem usar o apelido, porque tem. Confunde, dá bug exato, no cérebro. Exato. Imagina, tipo, hoje o Rhodes, tipo, assim, quase todo mundo do meu ciclo social já me chama de Rhodes. Mas tem muita gente, assim, que eu vejo me chamando de Rhodes, assim, que pô, dá uma estranheza, assim, tipo. Isso aconteceu com um amigo nosso que já gravou. Uau aconteceu isso. Você lembra aquela vez que a gente foi na casa dele? Era Gabriel e Al. Você fica, pera, não, calma. Vamos devagar. É. Quem é quem? Pera, Gabriel, quem vocês estão falando? Entendeu? Não é a mesma pessoa. Você desassocia. Isso é um problema. Pra ele deve ser... Exato. Né? Ele não entende, sei lá, a família dele não vai chamar ele de Al, obviamente. Mas o Al aí, ele tem um apelido muito maneiro que vem do sobrenome dele, que é o Saul. Saul? Saul? Saul? Que é do Samsung, na verdade, né? Vem do Samsung. É do Samsung, que é o sobrenome dele. Isso é uma coisa muito legal, antes de fechar o cast agora, né? Que são os apelidos alheios. É aí que fica legal, assim. Vocês têm algumas histórias marcantes, assim, rapidinho, pra fechar? Eu vou trazer dois. Um, eu não vou contar o que ia ser censurado, que eu acho que... Talvez, se der tempo, mas... O primeiro foi o seguinte, quando eu entrei no colégio, tinha na minha sala, além dos muitos Lucas, um nome que se repetiu muito foi Marcela, tinha três Marcelas, né? E aí ficava nessa, ah, Marcela qual? Qual Marcela você tá falando? Até elas se separarem. E aí um dia um cara chegou e falou assim, cara, sabe a Marcela tal e falou o sobrenome dela? Falei, sei. Cara, ela não é a cara do Spora, do Em Busca do Vale Encantado? Cara, carai, velho, que específico. Foi longe. Da porra. Não, porque, tipo, era a parada da olheira e daquela cara, sabe aquela cara, tipo, que não muda? Assim, peguem depois a imagem do Spora, do Em Busca do Vale Encantado. É tipo uma cara feliz, parada, sem mudança, com uma puta olheira. E aí o maluco falou na hora, todo mundo, puta que pariu. E ela não sabe, até hoje, que o apelido dela era Marcela Spora. Pô, você viu que eu contei com a Marcela ontem. Qual a Marcela? Spora. A Marcela Spora. Pior que é difícil, cara. Eu, rapidinho, eu tive um brother, feliz ou não por ser amigo meu, que a gente carinhosamente apelidou de Smigol. Ai, meu Deus. Obviamente, pela sua única beleza. Cara, eu tenho uma dessa que foi muita mancada. Foi uma garota. Não, mancada é nego fazer a mímica do Smigol pra ele na sala de aula. Isso é mancada. Falar fininho assim, nós quer. Mas ele mancada, sabia, cara. Né? Sabia, pior, sabia, a gente zoava. Não, assim, acostuma, né, cara? Mas esse apelido, tanto o Spora quanto o outro que eu vou contar agora, eram apelidos que eles ficavam, tipo, em todas as pessoas, menos a pessoa do apelido, porque era muita mancada. O outro era o seguinte, era uma menina que ela, como característica do seu rosto, eu posso dizer que ela tinha um queixo de super-herói, assim. Era o Shazam, era o Shazam. Sabe aquele cara, queixo rubro do Padrinhos Mágicos? Eu já conheci queixudos. Entendeu? A gente chama... Caraca. O último queixudo que eu conheci, a gente chamou de Cepacol. Então, o apelido dessa menina era Queixão. Mas só ela não sabia. Então todo mundo, toda vez que você se referisse a ela, todo mundo falava, você viu a questão passou, a questão chamou você. Cara, pra uma mulher é muito chato, né? E você não pode falar isso alto, porque, tipo, é óbvio que ela ia ficar, tipo, complexada pro resto da vida dela se alguém chamasse ela de questão. Entendeu? Ainda mais nessa fase da adolescência. E principalmente... Meu Deus. Realmente, vocês eram crianças... Não, mas não, isso... Tipo, adolescentes... Mas, cara, adolescente é assim, velho. Não, não, não... É zoeira. Limite BR, ruê. Né? Um amigo meu, pra você ter uma ideia, esse sabia do próprio apelido, era o seguinte, ele tinha um apelido... Ele tinha vários apelidos, mas todos eles englobavam, eu já até contei inicialmente aqui. O ato... Olha assim, gente, se você é menor, para um pouquinho, que não pode não ser pesado. Você, a Sakura Yuki, 13 anos, para por aqui, né? Não vamos adiante. Mas todos os apelidos dele envolviam o alto prazer. Vamos colocar assim? Dessa... essa é uma forma mais polida. É o lindo ato de se conhecer. De se conhecer. Por quê? Por quê? O que acontece? Óbvio que nessa idade sempre tem essa brincadeira. Ah, ele era o cara que andava com pornografia no celular, todo mundo brincava. Aí um dia a gente tava na casa dele e ele foi ao banheiro, né? Aí a mãe dele veio e perguntou, cadê o Pedro? É o Pedro Henrique, um amigo que você não sabe, só sabe recomendar merda, esse mesmo. Ele falou assim, aí um amigo sem noção virou e falou assim, ele tá lá no banheiro se conhecendo. Obviamente ele não usou esse termo, ele usou o termo mais chulo que a gente conhece. No momento, não, o pior, o que foi? Foi a mãe dele sair do quarto, que é o cômodo que a gente tava, e no banheiro falar, Pedro Henrique, de novo? E aí? Que maluco. Ai, doido. Sem noção. A mãe do maluco virou e falou, Pedro Henrique, de novo? Nesse momento, ele nunca, cara, mais teve paz. Foi visto. Nunca. Tem que se esconder, mano. Se, Porque uma coisa é você ter um apelido com base em alegações que os amigos fazem. Quando a sua mãe confirma uma parada, cara... Não, o apelido de vacilo é sempre pior. Falando em vacilo... Eu tenho mais um depois rapidão. Que eu vou falar, puta, muito bom. Eu vou falar... Vocês não têm mais apelido também? A gente tá comendo... A gente tá comendo esse espaço. Eu tenho que falar uma coisinha, tipo, de um apelido... Na verdade, é um nome apelido. É legal quando o seu nome, ele, tipo, piora, tipo, a sua situação sem ser um apelido, sem seu nome mesmo. Vamos lá. Por exemplo, a gente tem aqui um caso de um parceiro, inclusive, que é o Mário Toledo. Mas o dele foi... Mário! É um nome apelido, né? Na verdade, ele é um nome popular. É um nome popular. Só que pra situação dele... É muito conveniente. É muito conveniente. Ele soube aproveitar. Se ele tivesse a PS Party... Se ele fosse sonista, ia ser muito triste. A vida dele ia ser inferno, é. Realmente. Ia ser muito difícil. Mas voltando na zoeira no vacilo, assim, eu tenho a menção rosa aqui de um brother, um posto de inteligência. O cara, ele recebeu um apelido único que eu vou deixar pro final da história. A gente tava numa aula vaga jogando o jogo do Show do Milhão. Então chegou a seguinte pergunta pro cara, assim. Eu não vou lembrar, obviamente, literalmente a pergunta, mas eu sei que era algo nesse contexto, assim. O animal formiga, ele é considerado 2 pontos. Um anfíbio. Jesus. Um mamífero. Eu já vi essa história. E um inseto. Aí o brother. Eu tô sentindo que isso vai doer, cara. Inflou o peito e gritou: anfíbio. Ai! Gritou muito. Ele passou a humanidade. Não. Gritou anfíbio. Aí a galera. Não. Aí, pô, momento Silvio Santos, né? Você tem certeza disso? Pode tenho. Perguntar. O cara, não! Pô, tenho, cara. Você tá me zoando, é anfíbio. Como não vai ser anfíbio, cara? Não. Pode perguntar. Não. E desde então, ele virou o anfíbio. O ensino médio inteiro. No ensino médio, cara. Inteiro, cara. Ele virou anfíbio. Ensino médio. Comprovou, é tipo um diploma da burrice dele. Que eu... E sabe o mais da hora? Cara. É que ele tinha um irmão, e a gente chamava o irmão dele de anfíbio irmão. O irmão dele levou por osmose. Não, mas quando você tem irmão de fulano, é uma coisa. Agora, quando você tem anfíbio irmão... Irmão de anfíbio. O meu irmão herdou o cabecinha, sem querer, assim, por tabela. Ele também tinha uma cabeça meio avantajada, mas... A genética, né? É, genética. Um outro caso de um amigo meu que é muito interessante foi o seguinte. No ano, se não me engano, de 2000... Pra fechar, 2008, aí, pra fechar. A gente teve o famoso caso da Eloá e do Lindenberg. Vocês lembram disso? Lembro. E o meu amigo era o gêmeo do Lindenberg. Mas o gêmeo. Você imagina o cara que é idêntico. Aí o apelido começou a pegar, obviamente, né? Aí tinha uma brincadeira de que ele era um cara meio nervoso, então por isso ficou Lindenberg. Aí, tipo... Tava ok, até o dia que no início do terceiro ano do colégio, a gente tinha que trazer um atestado pra fazer educação física, né? E aí você tinha dentro das observações, você tinha assim, observações, que era tipo pra doenças que não estavam catalogadas. A mãe desse menino escreveu, vamos lá, ela escreveu o seguinte: por favor, não contrariar o Rafael. Ele se irrita com facilidade. Caralho. Meu filhinho. Não. Ela escreveu isso no papel oficial e assinou. Cara, é a óbvio. Mãe desse moleque zerou o mundo. É óbvio que esse moleque... Pra sala, né? É óbvio que esse moleque foi chamado de Lindenberg Alves. Virou o nome dele porque ele era nervoso. Até o fim da faculdade. Hoje ele é só Denberg, né? Obviamente pela redução. Mas por meses ele ficou assim, ó. Não diz não pro Denberg. Não pode falar não pro cara. Não pode, ó. Não contraria. É que nem o médico, né? Cara, o médico mandou não contrariar. Não, ela escreveu basicamente, ó. Não contraria ele porque ele é nervoso. E sabe, ele vai reagir se você disser não pra ele. Aí o presidente... É, muito estranho, muito estranho. Não, ele deu tipo um gol e pão no maluco que foi zoar ele. Porque o maluco que descobriu isso, obviamente, ele pegou o papel da mesa dele. Gente, a mãe do Denberg falou que ele é nervoso. Ele deu um e pão no maluco no momento seguinte. Então ele honrava. Honrava. A partir dali, nunca mais. Tá aí, faz 3 anos ele ainda é o Lindenberg. Sem recaídas. Sem recaídas. Na história de apelidos, tem aqueles também que literalmente surgem de... Você não sabe a origem. Esse, no caso, é o apelido do meu namorado. O nome dele é Henrique. Só que, por alguma razão, o apelido dele é Alex. Alex? Ué, Alex bugou. Peraí. Então. Perdi algo. A história é a seguinte, de acordo com ele. Teve uma aula que ele... Começo de ano e tudo mais. A galera nos conhecia muito bem. Aí, parece que um dos veteranos chamou um Alex e ele se virou. Porque assim, eu tava achando, era, tava perto porque tudo mais. Porque é bem próximo, aí... Henrique de Alex. Claro, então, aí, tanto não? É que até hoje chamam ele de Alex por causa disso. No meu colégio tinha um rapaz também que era assim, o nome dele era tipo, eu não lembro, pra você ter uma ideia, o nome dele. É, eu já fiz isso no colégio também, mas é quando o homem, tipo, ouvia errado o nome da menina e respondia. Ai, e caraca. Só, tipo, chama a Clara e o brother, eu... Não, com voz normal, esse na verdade. Esse meu amigo, ele chamava, tipo, imagina o nome Fernando, o apelido dele durante todo o colegial foi Billy. E ele não sabe o porquê o apelido dele era Billy. Ficou. Okay. Eu cogitei então, muitas okay, coisas, então. Mas assim, Billy. Billy é maneiro. Depois parece ele ganhou a alcunha do parkour, porque ele foi tentar fazer uma mortal de parkour, caiu no chão, por causa dele tiraram a mesa de ping-pong, porque ele pulou da mesa de ping-pong, caiu no chão, convulsionou, né? E aí eles decidiram tirar a mesa de ping-pong, por causa do Billy. O parkour. Pra fechar, uma menção rosa à galera, esses longos apelidos que viveram com a gente. Quero mandar um abraço pro Gigante, pro Timão e Pumba, pro Mudinho, pobre Mudinho morreu. Caraca, pro Caminhoneiro. Caminhoneiro. Cara, eu convivi com a galera truva. É, tá dando pra perceber. Vocês me zoam, mas tem o Gago, tem o Corcunda. O Gago, olha aí quem tá falando, né? É, cara, olha aí. Personificou, o Gago bêbado. Óbvio, os apelidos assim, o apelido zoeira, pô, tem uma infinidade, assim, a gente podia ficar aqui dissecando as nossas infâncias aí, vidas, dando risada assim, mas infelizmente, tudo que é bom acaba e a gente tem que acabar pelo bem do editor, né? Então, alguém, uma última menção rosa, vamos... Não, fechar. Fechou? Bom, então, a vida é assim, né, moçada? Os apelidos nos perseguem, seja a gente querendo ou não, né? Mas o importante é conviver, é ser racional e saber respeitar, principalmente, né? Isso é a palavra importante do dia, né? Missão do He-Man. É. E no limiar desse respeito, a gente tem os apelidos, a graça, né? A intimidade, que sim, é importante pro dia a dia ser mais divertido, né? Mais informal. Por isso que os apelidos são isso, né? É uma identidade que você cria e outra. Se cria ou não, né? Recebe. Se tem alguma coisa que realmente te ofende, não hesite em falar. Muitas vezes as pessoas usam um apelido E porque o outro não fala nada, acha, tá de boa, entendeu? É esse o tipo de coisa que não dá pra fazer. Então, se alguém tá usando um apelido com você que você não acha muito legal, fala pro cara. Muitas vezes ele vai se tocar aqui, né? Não tá sendo legal. A não ser que você esteja no colegial. Aí não vai funcionar. E a não ser que você confunda a formiga com o anfíbio. Não rola. Não vai funcionar. Existem casos que, infelizmente, você vai ter que esperar, sei lá, terminar o seu período escolar pra fugir desse apelido. Ou você muda de cidade, esses tipos de... Como é que o senhor cá falou? Talvez espera a próxima geração crescer, né? Mas é isso aí, moçada. Eu agradeço a todo mundo que gravou aqui, a galera do Projeto X de parabéns. E especial agradecer a dona Giza, né, moça? Visitou aí de... Nada. De mares distantes aí. Sempre meu, Giza, você vem de uma casa ou um navio? Pois é, navio tá arrumando aí, estamos corrigindo várias coisas. Eu tô num momento assim intenso de correria. A gente deu uma pausada em quase tudo que a gente tava fazendo. Algumas coisas vão sair dos nossos quadros, outras coisas vão entrar. Tamo aí arrumando a casa. E galera, acompanhem o Coletivo Cult, vejam o que a galera de lá tá fazendo, é muito legal. Deem uma força lá pro pessoal e continuem escutando a gente. É isso, beijo. Um abraço a todos que têm apelido ou não. Deixem seus apelidos aí embaixo, ou nos e-mails, ou em qualquer lugar. No, só no muro que não, porque é ilegal. Porque chama-se pichação. Né? Melhor de tudo a todos aí, abraço. Falou, pessoal. Até mais, galera. Falou, galera. E sejam bem-vindos a mais uma Caixa de Entrada. Essa semana estou eu aqui, o Cabeça e... O Tenshi. Oh, céus. Antes de mais nada, Teixe, qual é o nosso site pra esse filho da mãe que só ouve pelo feed? www.projetoxpodcast.com.br. Se você quiser mandar um e-mail, você pode entrar em contato no contato@projetoxpodcast.com.br. Qual é o nosso Facebook? É facebook.com/projetoxpodcast. E se você gosta dos 140 caracteres, procure-nos no @projetoxpodcast lá no Twitter. Indo agora para os parceiros, começando com a Anypare. Dollars Cast, Otaku Company, Lag Cast, Ota Crazy, Mini Clouds, o Level One, o Omega Cast, o Otacologia Cast, Coffee Unlock, a Club Project, o Coletivo Coach, o Cast War e o Thousand Mary. Essa semana temos alguns recadinhos. Teixe, você lançou músicas. Eu lancei Caos e Desordem. Pelo mundo. Exatamente. Impressionante, cara. Parabéns. Parabéns, Andrea Bocelli e UDR. Na mesma playlist. Dá uma checada lá na playlist. Ó, pessoal, só pra constar, eu botei UDR na primeira música, mas foi só de sacanagem, tá? Por favor, não se sintam ofendidos. Foi só uma brincadeira. Mas sério, essa não é a opinião do Teixe e nem dos membros não, do Projeto cara, X. Não. Por favor, né, gente? Então, não se sinta ofendido com a playlist do Teixe, vai escutar as músicas depois de UDR. Então, depois da entrada é altamente digno. Essa semana também saiu o Tô Com Fome Cast número 76, onde eu fui lá falar sobre o que é ser um nerd. Tentamos aí chegar a um denominador comum, mas é difícil, é muita mistureba. É muita coisa, muitas variáveis. É muita ramificação, né? O outro recadinho que a gente tem que deixar pra vocês, obviamente não é um recado tão importante, mas a gente tem que falar que começou essa semana a segunda temporada de JoJo, a continuação, e cara, olha você aí, tem que assistir. Altamente importante. É muito importante, cara. Você tem que agora assistir JoJo porque é muito maneiro. É muito foca, cara. É tipo Hajime no Ippo e Jojo, tá ligado? Pau, olha. Duas coisas, né? Terminou o Hajime no Ippo, vai pro Jojo. Exatamente. A coisa tem que fazer toda semana. Tenshi, leia para nós o primeiro e-mail dessa semana. É o primeiro e-mail do Fernando Chimbal. Fala, galera do PXP. Venho por meio desse e-mail. Nunca sei como começar os e-mails. Ninguém sabe, não se preocupe. Comece com olá. Olá. Agradecer pelo ótimo podcast sobre o Capitão América, o Soldado Invernal. Nunca havia sentido vontade de ler os quadrinhos, mas depois do esquece, estou empolgado para começar. Ah, muito cara, bom, muito bom. Muito bom, é isso que a gente tenta fazer. Além de agradar o cara que já leu, o cara que já é fã de quadrinhos, a gente tá tentando também agradar o maluco que não leu. Você quer ver se melhorar? Um patrocínio da Panini. Panini, vamos conversar. Panini. Já falamos da porrada de coisa de vocês aqui. Botar um linkzinho aqui de vocês. Pô. O pessoal clica, a gente ganha dinheiro. Vocês ganham dinheiro. Todo mundo fica feliz. Ia ser legal. Ia ser legal. A galera compra, a galera vai ler. Eu acho maneiro. Eu acho ou melhor válido. Assim, Panini. Não paga nada pra gente. Dá uma cópia pra cada um do. Isso, dá quadrinho. Dá quadrinho pra gente. Cara. Pô, tô feliz. Fica aí a dica para a Panini, que não vai estar citando, obviamente, isso aqui. O próximo e-mail do Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Detalhe que tudo é em caps lock. Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Jr. É porque o Jr. É o único que tá escrito normal. Exatamente. Eu espero que seu pai não tenha te registrado com tudo desse no caps lock. Cara, ia ser muito maneiro, velho. Se apresente, Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Bom. Parabéns por mais um excelente cast de quadrinhos. O Ed Brubaker fez um excelente trabalho não apenas no Marco Soldado Invernal, mas todo o run dele pelo Capitão, o que tornou o personagem relevante novamente. Também gosto de sua passagem no Demolidor, que também é excelente. A título de curiosidade, assim como a última caçada de Kraven, Soldado Invernal foi um plot recusado pela DC de uma história do Batman, ou seja, histórias recusadas do Batman se tornam clássicos da Marvel. Aguardando um cast sobre Hellblazer, ou quem sabe Dias de um Futuro Esquecido, já que o filme está para sair. Olha só, vamos pensar nos dois, temos que pensar até, nos dois. Até onde eu sei, na verdade ele não chegou nem a propor essa história, ele foi mandado embora antes. Ele estava escrevendo o Batman, ele teve a ideia de que era brincar com o Robin, que era o Jason Todd que estava morto na época. Mas por algum motivo obscuro, a DC meio que mandou ele embora. Aí, cara, ele foi pra Marvel e escreveu. Eu gosto muito da DC, velho. Mas a organização da DC, eles são meio que a Coreia do Norte, tá ligado? Eles são muito fechados, velho. É muito difícil, cara, trabalhar com a DC, cara. Muito. Não, recentemente a gente teve aí, acho que no ano passado, o maluco falava que não queria casar personagem, aí manda embora. Tipo, corta ele a cabeça. O maluco não pode falar nada que já manda embora. Troca, traz outro maluco. Cara, isso é muito complicado, cara, trabalhar com a DC. Eu, tipo, muito prefiro difícil. Mais a DC que a Marvel. Mas isso em comparação à Marvel, velho. Não, com certeza é muito mais difícil. Bom, Ele, além disso, deixou os chutes dele, que nessa semana os chutes foram fiasco. Não sei se foi a escolha da dica, se a galera tava direcionada. Mas foi assim, ele chutou. Título Linhagens é pequeno. Forçando bem a barra, vamos chutar Game of Thrones. Título. A trama principal gira em torno de quem vai ficar com o título de rei. Linhagem. A série livro mostra a linhagem dos Stark, dos Lannister, etc. E Zé Pequeno, o Tyrion. Ou Tyrion, não lembro se é a pronúncia correta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Infelizmente, não foi. Não foi. Né, você errou. Você falhou na vida. A galera tá muito direcionada pro Game of Thrones. Eu sei que tá começando a temporada nova. Tá, velho. Eu não sei quando o Rod 6, acho que foi o Rod 6, né? Foi, quando foi. Deram as dicas, se eles já pensaram nisso, velho. Não, pior que não. Eu acho que eles acho só, que ele nem se ligaram, sem né? Querer. Tipo, eu sei que o 6 não se ligou, mas acho que o Rod com aquela mente malvada muito dele menos. Lá deve ter se ligado. Será? É, será? Eu bom, acho que sim. Tá aí. Muito obrigado pelo seu e-mail, Daniel. E até a próxima. Até a próxima. Caraca, o próximo e-mail, velho, é o Mega Mendigo. Cara, é muito estranho imaginar o Mega Mendigo. O que é o Mega Mendigo, né? Então, oh, vamos tudo lá. Bem. Fala, galera do Projeto X. Achei o podcast sensacional, pois curto muito essa boa época do Capitão nas mãos do Brubaker. Não li a fase toda na época, mas posteriormente pude ler tudo com os devidos spoilers. Mas penso que quando a história é realmente boa, isso não atrapalha muito. Quando vocês falaram do Liefeld, lembrei de uma coisa. Ele salvou a revista do Capitão América de ser cancelada na época, pois assim, com tudo que não tinha X na frente, estava com uma vendagem bem baixa. Vendagem, né? Palavra... Acho que tá certo. Tá certo. Mas palavra tá, rica, acredito. Palavra que a gente não palavra. Fala. É, a com palavra frequente de ser utilizada. Então, exatamente. Com isso, nós podemos chegar à conclusão de que o americano lê qualquer merda mesmo. Boa. Haja visto as boas vendas americanas do Hulk, o vermelho do Jeff Lobo. Lobo, é. Jeff Lobo. Cara, o pior é que é meio verdade isso aí. Cara, eles leem. E se aquele comic book lá, é Team Leaders vs Zombies, ainda vende, velho? É, puta, cara. Qualquer coisa vende. No não, início... lá infelizmente... tem umas coisas que você não sabe, como que um Vader, como que um maluco tipo, trabalha na indústria. Depois a gente fala do Oriente, tá ligado? Bestialismo, aquela porra toda lá e a galera mas faz... Mas pelo menos, você pega essas bestialidades e o maluco sabe desenhar, pelo é, menos. Exatamente, né? Né? Uma parada ruim, mas bem desenhado. Moe tem que ser bem desenhado. Tem que ser um negócio bem descrito, um negócio altamente detalhado, entendeu? Mas... é, senão não vai vender. Vamos continuar aqui. No início da conversa foi relembrado a saga Vingadores A Queda. Isso me fez pensar uma coisa. A maioria das merdas que acontecem no universo Marvel é culpa da feiticeira Escarlate, sim, verdade. Ela é muito sim. poderosa, já bateu nos Vingadores e na Liga da Justiça uma vez. E vez ou outra, ela acorda de TPM e resolve matar ou ressuscitar alguém. Caraca, isso é verdade. E botaram, velho, uma das Olsen lá. Olsen, é né? A mais nova. Caraca, a mais nova Olsen. Que pra mim é a mais bonita, tá ligado? É. Caraca, muito foda, ela é uma excelente atriz. Parabéns, parabéns. Papai e mamãe fizeram com carinho. E parabéns pra Marvel que soube escolher a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Boa. Porque, caraca, velho, o Feiticeiro Escarlate e Mercúrio do dia de um futuro, de um pretérito esquecido lá. Caraca, velho. Zoado. Zoadíssimo. Zoado. Então, palpites para o próximo cast. Título Linhagens é pequeno. What? Não tenho ideia do que será o próximo episódio. Ok, você também errou. Mais um que falhou poxa, na vida. Mas tá bom. A galera não sentiu, não pegou a vibe. É, acho que a galera vai falar, pô. Não, o pessoal pegou a vibe errada, né? É, a vibe errada. O próximo e-mail é do Guilherme de Biazzi. Tem que falar com a mocinha. Tem que falar com a mão, fazer aqui o estereótipo. Bom, ele fala, fala galera do PXP. Estou escrevendo para falar sobre as dicas. Título, linhagem e Zé Pequeno. Eu devia ter matado na última, mas ao invés disso fiquei... 3 dias martelando a cabeça. Até o momento que eu assistindo TV, vejo o programa de Game of Thrones. Propaganda. Então, tudo faz sentido. Título linhagem por causa da nobreza e Zé Pequeno por causa do Tyrion. Bom, galera, é isso e até a próxima. Caraca, realmente a galera foi, tipo, muito foi, cara. A galera foi totalmente na vibe de Game of Thrones, velho. Caraca. Bom, pelo menos vocês vão assistir hoje. É, de graça. Né? A HBO liberou parte de todo mundo. Abriu as pernas. Todo mundo vai ver hoje Game of Thrones. Exatamente. Bom, muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu chute. Quem sabe na próxima, cara. Vai ficar tudo bem. Não vai se preocupe. Tá tudo bem. O próximo e-mail é do Roberto de Oliveira Zurita. E aí, PXcasters? Nunca gostei muito do Capitão América. Acho que os Estados Unidos é um país extremamente hipócrita em relação à política externa e imperialista. Você tem um ponto muito forte nisso. Justo. Por isso, justo. É um super-herói que representa os valores americanos. Nunca me agradou. Por isso, eu nunca li nada do Cap. Tirando algumas coisas dos Vingadores, mas não nada solo. Mesmo assim, eu consegui pegar spoilers do que o Winter Soldier mesmo sem ler, pois ele une ao time depois de um certo incidente. Eu até cheguei a ler alguns capítulos do seu título solo, por isso foi uma grande surpresa pra mim entrar no cinema com a minha pipoca e a minha coca. Sentar e ver os trailers, perceber que ele iria ser o vilão do próximo filme, eu fiquei extremamente puto e saí xingando a Marvel Studios e apenas mais tarde, mais precisamente na semana retrasada, descobri que ele era o vilão no começo. Fiquei com muita vontade de ler o HQ e de ver o filme. Talvez no futuro próximo eu leia com certeza e vou ver o filme quando estrear. Sobre as dicas do podcast da próxima semana, eu sinceramente não sei. Game of Thrones? Por quê? Não sei. Foi mais um chute às cegas. Falou, pessoal, até a próxima. Você tentou e você, cara, falhou. Eu não sei se foram eles ou foi a gente que falhou. Caraca, eu já tava de dar a dica, né, velho? Acho que a gente que falhou nessa. Mas, cara, muito obrigado. Muito bom. Vale a pena ler, sim, o quadril. O filme, eu tô num hype muito grande. Eu acho que pode ser o melhor filme da Marvel. E, cara, acredita que vai ficar tudo bem sempre. Será? Sempre acredita. Cara, porque é o seguinte, o primeiro filme do Capitão América foi horrível. Eles serviram mesmo só pra introduzir os dois. O segundo filme do Thor, muita gente não quis ver por causa do primeiro. Eu achei muito legal. É bem melhor que o primeiro. Sim. É isso que eu tô esperando desse segundo Capitão América. Eu acho que eles aprenderam a fórmula com os Vingadores, entendeu? E vão aplicar isso em todas as outras sagas dele, não é isso? Provavelmente o do Doctor Strange vai ser assim, apesar de ser um comic mais sério. Eu acho que também vai ter o do Ant-Man, vai ser um tom mais cômico também. É, esse eu tô muito curioso. Eu quero muito ver o que vai ser do Homem-Formiga, tem muito potencial. Então, vamos lá. O próximo e-mail é do amigo 0000000001. Isso. E eu acredito que seu nome seja Leandro. Ele fala: olá, aqui é o Leandro de novo. Tive que trabalhar de domingo, por isso ficou difícil mandar e-mail. Aqui vão 3 dicas de um podcast que eu adoraria ouvir. A resposta está no PS, então, por favor, não pulem para eles. As dicas são Maçã, Trem e 95. E aí, Tish? Cacete, Maçã, Trem e 95. A garota que roubava livros? Talvez, não sei, vamos ver. Vamos ver no final, que ele falou que a resposta tá no final. Ah, não, o nosso chute aparentemente é a menina que roubava livros. Agora pegue o seu monóculo, coisa que sempre me lembra o pinguim. Caraca, o pinguim do Batman. Olha. Depois vou falar do podcast 78 de Nodame Cantar. Conheci a obra em 2009 quando estava vendo a lista de animes de um site random qualquer e vejo esse título. E como fiz aulas de música clássica dos 8 aos 12, reconheci o termo cantabile, que, se não me engano, significa a música que é tocada como se fosse uma canção. E comecei a assistir, por ter feito não uma orquestra, mas vários concertos na minha infância. Digo que fui capaz de perceber alguns erros que o Chiaki apontava sem dó. Se não me engano, a primeira peça que o Chiaki conduz é a Quinta Sinfonia de Beethoven, que representa o destino. Sobre o podcast de Doctor Who, eu ouvi mesmo não assistindo, e a série achei legal. Meu irmãozinho de 11 anos ouviu o primeiro podcast de vocês, pois ele gosta da série. Do de Hajime no Ippo não posso falar nada, pois conheço o mangá há muito tempo, mas o número de volumes me assustou. PS1. Que agora acredito que seja o que a gente tentou chutar. O podcast que eu quero ouvir de vocês é de um anime meio underdog do ano de 2011, entretanto um ótimo anime. Estou falando de Mawaru no Pingo Drum. Caramba, ele é bom mesmo, né? Exato, e não era maçã, era massa. É. Foi mal. Ah, massa, valeu. Pois todas as openings e ends tem uma pessoa entregando uma massa. Correção do editor. O Cabeça e o Tenchi, esses dois malucos aí, eles leram errado, cara, porque não tem nenhuma massa nas openings e endings de Mawaru Pingo Drum. Tem uma maçã, caramba. Então, como punição por esses dois terem errado, aí vai um áudio chato, beleza? Falou. Hey, maçã! Maçã! Hey! Hey, maçã! Hey! Maçã! Hey, maçã! Hey, maçã! Maçã! Hey! Hey, maçã! O quê? O quê? O que foi? Ficou feliz de não ter dito maçã de novo? Tá, essa piada foi engraçada nas primeiras 400 vezes que você contou. Trem, pois tem uma parte da história que se passa no trem, 95, pois é o ano de um grande acontecimento dentro da obra. Cara, quem sabe, pode até ser que um dia saia, porque Mawaru é muito bom. E PS2, um abraço para todos do Projetis. Um abraço para você, meu amigo 000000001. Vulgo Subject Leandro. Vulgo Leandro, né? Exatamente. Então, deixe quem que a gente tem que mandar agradecimento essa semana, que deixaram um comentário. Nós temos que mandar aquele grande abraço, que mentira, comigo essa chute no peito e tapa na cara. Estou brincando. Caramba, violência, viu? Agradecimentos para o Koga Wars, o Roberto Quirino, o Mac Garen, a Bárbara Rodrigues, o Pedro Dias, o Dalek Seed, o Mano e o Rafael Taira. Exatamente, muito obrigado a todos, principalmente aí para Roberto e para Bárbara, nossas amigas lá do Cuscuz Literário, que gostaram bastante do cast. E agora, Tenshi, o grande momento que todos esperavam, minha mãe está esperando, minha avó está esperando. Vamos falar do ganhador da promoção de Doctor Who. Leve a sua TARDIS para casa. O concurso cultural. Então, vamos lá, vamos lá. Caraca, a gente recebeu vários e-mails e eu tava com o Sage lá, a gente decidindo quem ia ganhar. E a gente escolheu um, por causa que ele misturou várias coisas, algumas que a gente gosta, um ponto só que a gente não gosta, mas o dele foi bem criativo. Então vamos lá. O ganhador é o Thomson Pereira, e a resposta dele foi assim: eu avançaria no tempo até a Chloe Grace Moretz, pra quem não sabe, é a Hit Girl, se tornar maior de idade. Então eu voltaria no tempo até o dia do meu nascimento, impediria meu nascimento, criando assim uma fenda no espaço temporal que rasgaria o tecido da realidade, resultando na sobreposição do nosso universo pelo universo Earth 616 da Marvel, ou a Terra 2 da DC, na qual nesses dois universos eu seria um Time Lord em full time. Cara, eu só quero entender depois, se ele manda pra gente, por que a Terra 2, não a Terra 1? Né, tipo, você curte a Sociedade da Justiça? É mais ou menos você... isso. Só cara, foi esse ponto, né? Mas cara, foi muito criativo. É, não entendi muito bem, mas parabéns, parabéns, parabéns cara. Muito e bom. E a gente também queria dar duas menções honrosas aqui, né? Porque foram, chegaram na, nos três finalistas que a gente escolheu, que é o Lucas from Brazil, que ele já mandou vários e-mails aqui, e a Ana Paula Gonelli Martins de Souza. A gente queria agradecer por vocês e todos que participaram. Thomson, entre em contato com a gente pela página do Facebook ou pelo e-mail, enviando seu endereço, CEP, cartão, senha, código de cartão segurança. Cartão de crédito, aquele código de... Exatamente. Tudo isso, então, a gente... tudo isso que a gente vai precisar. E muito obrigado para participar, fiquem ligados que mais promoções estão vindo por aí. Exatamente, muito obrigado por participar, pessoal. Então vamos ao momento das dicas, explicar, meu Deus, o que aconteceu, o que está acontecendo. Caraca. Para onde vamos, de onde viemos. Bom, as dicas da semana passada foram Título, Linhagem e Zé Pequeno. Apesar de todo mundo ter chutado Game of Thrones. Exatamente, cara. A nossa ideia nesse cast, que é nomes, sobrenomes, apelidos e afins, era falar realmente dessa questão. O nome, o sobrenome, eles são, na verdade, a nossa linhagem, né? O sobrenome é a linhagem, os apelidos são o título que recebemos de nossos amigos. Zé Pequeno, ele fala, porra, meu nome é Zé Pequeno, porra. É um, entendeu? Então, o apelido mais forte da TV brasileira, cara. Corra, Zé Pequeno, cara. Quem nunca brincou, né? De falar Zé Pequeno. Mas então fica aí pedindo desculpa pelo timing errado do Game of Thrones. Talvez se fosse numa outra semana a galera teria chegado em algo mais próximo. A galera teria acertado, exatamente. Complicado. E Tenshi, quais são as dicas para o podcast da semana que vem? Dicas da próxima semana são 51, 65 e Pequeno Príncipes. Pequeno Príncipe Zaú. Fica aí, galera. Esse tá um cast bacana. Se vocês pensem direitinho na dica, não é Game of Thrones, tá? Vai que a galera tá no hype ainda e vai chutar de novo. Não é Game of Thrones. Exatamente. Já muito obrigado, aí, galera. Até a semana que vem. Falou. Falou. E voltei. E caiu. Voltei, porra, tô Rod. Rei dos roteadores. Rei dos roteadores. Rei dos roteadores. Sagrado. Então, vamos lá. É, nesse momento da gravação, a gente tem que falar que, assim, o Rods, ele tem uma alcunha chamada Rei dos Roteadores. Tipo, uma das várias gloriosas que eu vou identificar hoje, vocês vão ver. Ela faz qualquer coisa. Qualquer roteador cair. O Rods, ele faz a internet do Pentágono cair. Se ele sentar pra abrir o e-mail dele do Pentágono, na verdade, cai. Na verdade, assim, moçada, é assim. Todos os roteadores tremem ante minha presença. E aí tudo cai. Cara, tudo cai. Tudo cai. Eu fui uma vez na casa do Mug, velho, e o roteador dele caiu, velho. E eu visito as pessoas, a internet cai, tá ligado? Eu fico mó triste. Eu tive o prazer de ver isso realmente funcionando. Nunca tive problema de internet na minha vida aqui. Aí, tipo, comecei a ter depois que o Rods passou aqui em casa. Sinistro, sinistro. E chegando aí ao finalmente do cast, né, o motivo principal, o motim, meu Deus, mesmo. Não, motim é outra parada que não tem nada. Não pode ser. O motim é a gente... Ah, é se rebelar, né, é o mote, perdão. Então... É, o motim seria tipo a gente chegar agora e falar, Rods, você não é mais o host, olha, é o cabeça e é Revolução, guerra civil no Projeto X. Isso é um... Caraca, o Rods. A gente só tá vendo que o Rods manja de tudo no mundo, né? Impressionante o conhecimento dele nas diversas áreas. de conhecimento. Olha, e eu, da eu sempre fui bem no Saresp. Ai, meu Deus. Ai. Eu ainda acho o Vincent bem melhor do que o Sephiroth, mas enfim. Ah, é... Não, claro. Na verdade, difícil. Você fala, você tá ligado, mas... que você falou errado. Né? Como você assim? Falou Sephiroth. Merda! Sephiroth! Cara, vocês conseguiram confundir todo mundo. Imagina totalmente o tema do Sephiroth. Sr. Sephiroth! Enfim. Cara, eu tenho certeza, enfim, que nenhum lugar que você fosse cadastrar vai ter Sephiroth. Tá salvo esse apelido. Ó, pera. Segura esse sentimento. Vocês mandaram uma parada aqui que agora fez a minha mente trabalhar, que é o seguinte: se o Mugi era o bolinho de arroz e você era o feijão, a Dri prefere o Mugi em cima do Rod. Olha aonde! Olha aonde! Não, para, galera, para. Não, tempo. Parou, você fica me zoando por gostar de Aoi, mas tem uma coisa em Aoi que não se aplica ao caso. Geralmente os protagonistas são bonitos e é uma coisa agradável de se ver, não vai ser o caso aí, então... Porra, Mugi. Ah, é, eu matei. Estragou aí, Mugi, estragou a cena toda. Vai ter que fazer o casting todo de novo. Uhul. Tá vendo? Pô, caramba, olha aí. Olha onde os apelidos podem nos levar. Sem querer. Ah, é feio. O destino agindo. Eu acho que isso devia ser cortado, porque tá estranho. Tá muito estranho. Corta mesmo. Corta aí, velho. Não, não dá. O cast já tá grande, então, ó, corta essa parte.